Abrir aqui, fazer as fichas aqui. Então, começando, Space Cthulhu. Sessão 1, criação de personagens. E vamos ver se dá pra fazer uma ceninha e tal. Então, pra quem não viu, dá só uma explicaçãozinha do cenário. Só uma explicaçãozinha do cenário. É, o ano é de 2271. Então é bem no futurão mesmo. E o cenário é 11 anos após o fim das guerras das colônias. Então esse, né, o governo galáctico é controlado pela Federação Unida da Terra. E os heróis, vocês vão ser os Colonial Mariners, que é a polícia principal da Federação Unida da Terra nas regiões das colônias espaciais. Então o que aconteceu é o seguinte. É, no futuro, a humanidade começou a colonizar vários planetas, né? E os primeiros planetas foram colonizados foram do Sistema Solar. Então, foi colonizada a Terra, foi colonizada Marte, a Lua, tem uma colônia Lua chamada Luna, tem uma colônia marciana que é muito gigantesca, assim, tem mais de 20 milhões de pessoas já em Marte. Na Luna tem em torno de umas 6 milhões de pessoas. E aí o Sistema Solar ele tem colônias, né, em Júpiter, Saturno. E as colônias, e depois que colonizou o Sistema Solar, aí começou a ir nos sistemas estelares mais próximos, depois da invenção da dobra espacial, né? Então, a tecnologia da época, eles têm a tecnologia de hiperespaço, então eles entram no hiperespaço e viajam através de dobra espacial. A cada 10 anos-luz equivale a um mês de viagem no hiperespaço, então precisa-se, quando viaja assim, mais de 10 anos-luz, né, precisa-se usar a hibernação, sistema de hibernação, né? Mas 10 anos-luz? Não, um ano-luz é... Como é que é? 10 anos-luz... Como é que é? Eu acho que é 5 anos-luz dá um mês. Então, 10 anos-luz vão ser... 2 meses. 20 anos-luz vão ser 4 meses de viagem. Nossa, é isso? Precisa hibernar para isso? Não. Tô mas entediado ainda, né? Mas, tipo assim, em coisas que estão a mais de 100 anos-luz, 200 anos-luz, aí vai 1, 2, 3 anos. Muitas partidas de xadrez depois. Aí acaba, eles acham melhor usar a hibernação. Fazer um de squash. Não, e também eles... tem outro lance. O lance da hibernação quando viaja no hiperespaço... É porque no hiperespaço as câmaras de hibernação são protegidas contra os raios, as radiações quânticas, as flutuações de radiação quântica e tal. Entendi. E aí o computador fica sob o comando dos automático, né? Para atravessar, depois que sai do hiperespaço, aí o pessoal pode... O computador já tem computador senciente, não tem? Já. Tipo a nave e tal, né? Isso, são 3 níveis de inteligência artificial. Então é gama, beta e alfa. Gama é o que a maioria dos computadores tem, ela tem uma inteligência artificial, mas não tem autoconsciência. A beta é uma inteligência artificial com autoconsciência simulada, e a alfa é a autoconsciência verdadeira. A alfa é só nas centrais de comando que possuem, porque você precisa... o equipamento necessário, mesmo com a nanotecnologia, é gigantesco para ter. E elas são meio que proibidas, assim, ninguém. O pessoal só ouve falar que existem. E como que é simulada? As naves, elas. É igualzinho o ser humano. Igualzinho. Só que ela não tem autoconsciência verdadeira. Isso segundo os cientistas. Para vocês que. A não ser que alguém seja um especialista, sabe. Na prática você não sente a diferença. Mas, por exemplo, ela não... Na prática ela é tipo o mordomo do Tony Stark. É. Exatamente. Então, o cenário tem tecnologia realidade aumentada. Ou seja, os seus visores, assim, vocês ligam... Vocês não veem no visor, não. Vocês veem fora. Então, por exemplo, se você tem um mapa, você vê o mapa em 3D no local mesmo. Só que não precisa, né? É lógico. Isso. Depois do Tony Stark. Ninguém mais vai querer ver coisas assim. projetado. É, exatamente. É, mas a realidade aumentada ainda depende de um meio físico. Então, ou vocês usam visores ou lentes de contato para ver. Normalmente, o pessoal que tem especialidade com hacking, com computadores, é que usa lente de contato. Porque aí ele já tem o visor do computador dele aqui, ele pode ter um comando ou no braço, né? Ou um pequeno negócio tipo assim, né? E o visor já está no olho. Então, isso aqui não tem nada, é só um meio de entrar em contato, né? Tem SpaceNet, né? Que é a wireless em todas, dentro da nave tem o SpaceNet. Só que existe, por causa do problema das distâncias, do hiperespaço, existe um delay nas comunicações. Tá? Quanto mais distante, maior esse delay. Uhum. Então, por exemplo, pro sistema que vocês estão indo, que é o Gamma Leporis, que é ainda dentro perto do 29 anos-luz da Terra, o sistema existe mesmo. É um sistema estelar mesmo. O Gamma Leporis, que a NASA acha até que tem planeta, tem um planeta classe M lá. Só que esse classe M assim, do tamanho da Terra e tal, mas quando eles chegaram lá, esse planeta, ele tem oxigênio, mas ele é um planeta todo feito de mercúrio. Então ele é nocivo pra gente. Tem uma vida nativa. A humanidade já descobriu várias vidas em vários planetas, mas nenhuma vida inteligente. Mas muito. Bicho nos oceanos da Europa, várias coisas. Então existe a xenobiologia, que é a biologia de criaturas da Xena. Criaturas da Xena. Alienígena. Tem a viagem por meio de dobra especial, inteligência artificial, né? Então os computadores da nave normalmente têm um nome, né? A nave de vocês, o computador, ele chama-se Patriarca. E na verdade são basicamente dois tipos, mas vocês podem dar um nome para ele. O sistema da nave de vocês chama Patriarca, que são naves de combate. Os sistemas de naves de exploração, ou de turismo, ou de outras, é o Matriarca, que é Matriarca. Então a voz feminina de vocês é uma voz masculina, eu tenho uma personalidade masculina, vocês podem dar um nome também. Só pra gente ter algum contexto, a gente já é um time que trabalha junto já, ou foi assembled só pra missão, como é que é? Não, vocês podem, se quiser, né? Do jeito que quiser, vocês podem conhecer, a questão é o seguinte, vocês são Colonial Mariners. O que são os Colonial Mariners? Os Colonial Mariners, aqui é a nave de vocês, eu fiz duas cópias, então eu tenho uma pra mim e uma pra vocês, é a Boreas. Vocês são colônia marinas, então o que é? São níveis. Esse cenário. São níveis. Middle. O cenário é bem um. O cenário é bem um esquema tipo do Tropas Estelares. Né? Warm, na sala de reunião. Eu adoro. Enfermaria aqui, enfermaria. Isso. Aqui, ó. 89. Dr. Kevin. First Mate Kevin. Qual é 6? Seis é aqui. É a Security Station. Brig? Weapons Locker. Aqui, ó. Weapons Locker. A Security Station deve ser pra outra coisa, então. Não ser prisioneiro. Do lado do Weapons. Aqui, ó. Fire Control Station. Predador. Ela tem 3 níveis. Locker, outro Security. Aqui é as caminhas. Nesse universo. Primeiro em comando e doutor. Eles dormem no primeiro. Não, eu acho que é onde come. Tipo um restaurante. Mass Hall. Sala da Bagunça? Mercy. Isso, é. Não é igual da Galáctica. Cloud Storage. Engineering. Não, não tinha não. O capitão só, o resto é, mas tem Hyperspace Generator. É verdade, os outros mesmo. Tem o Hyperspace Generator. É, o Exo e o capitão. Esse aqui é bem pequeno. É, bem pequeno. Isso. É 5x5x10. Ah, mas não, não sei em que. Que legal, né? É massa, é só mano, só pra. Tem que é o engineering, reserva de combustível. Ah, ficou doido. Maneuvering Drive 3, cadê? Cadê o 3? Aí. Maneuvering Drive. Plasma Cannon Generator. Yes. É. Plasma Cannon. Peraí, qual que é a frente então? A frente as, armas, é. As armas de vocês são de projéteis. Parece o. Tá? Menos a plasma. Não são de energia? Não, não são de energia, porque. Não. Nem a plasma? Porque as é da nave. Ah, sim, as armas. As da nave, as da nave. Porque. Mesmo no futuro. É, mesmo para você gerar um plasma, você precisa de muita energia, então é impraticável você carregar. Porém, as armas de projéteis de 2271, elas são mega mesas, né? Elas são feitas de balas de cerâmica, uma cerâmica feita por nanotech, é muito mais forte do que titânio, penetra qualquer coisa, né? E cada arma de vocês assim, tem 300 balas, né? Security balas. Vai tirando assim. Uhum. É, os computadores são quânticos. É tudo de tem engenharia genérica, é ótimo. Engenharia genética. Genética avançada. Genérica. Tá? Então, assim, eles podem reconstruir qualquer órgão do corpo. E você tem as duas formas, né? Você tem a... Não, que é tipo uma cozinha, né? Você tem a Zen Medical com a genética e a Wartech com implementos. Refeitório. É. Aqui dessa geladeira. Cold Storage, é isso mesmo, geladeira. Dry Storage 3. Cold Storage. Isso. Hyperspace Generator, que legal. Isso, aqui. Então, do lado da cozinha. Do lado da cozinha. Se tipo deixar o bife queimando, pode quase explodir a nave. Do lado da cozinha tem um Hyperspace Generator. Ai, esqueci o fogo ligado, droga! Ah, mas a nave foi construída assim, é pra ter esse momento tem os laser aqui. E o generator embaixo. Onde? Óbvio. Os laser devem disparar lá de cima, né? É. Aqui do 4. Imagino que sim. A Boreas é uma nave. Laser tubings, eu acho que são duas. Ela é toda automatizada. Ela cabe até. Pode ter uma tripulação de até de 20 pessoas, mas pode ser controlada por uma pessoa. Ela é toda automatizada. Ela é muito grande. Ela é muito grande, mas ela é automatizada. É lógico que. É, que o que eu li é que eles são feitos. As naves são feitas para funcionar sozinhas, independente se você estiver lá ou não. Assim. Isso. É lógico. Você pode ter crew de uma pessoa, pode ter crew de 20, tanto faz, ela funciona do mesmo jeito. Assim. É, exatamente. Não faz diferença pro funcionamento. É, aqui que é o alojamento deles. É, o alojamento aqui. Só que é lógico, assim, com o piloto, com o pessoal, né? No... É isso que o piloto só serve mesmo pra, tipo, dock, landing, essas coisas assim, entendeu? Que aí não sabe fazer automaticamente. Entendeu? E situações assim, né? É tipo, a inteligência artificial não consegue. Mas será que o salto, a dobra consegue andar? Não, a dobra é perfeita. É só você traça o negócio e vai. Calcula e vai. Calcula e vai. Ele é bem automatizado, assim. Né? Bom, né? É isso aí, a gente dorme nesse andar então, galera. Com um monte de coisa aqui, com os mísseis. Então é o seguinte, então você tem a Terra, você tem o governo do sistema solar e as colônias em torno. E além das colônias, tem os sistemas exteriores. 14 chaves. As colônias. Showers, é isso mesmo. Então, as colônias, há cerca de 11 anos atrás, elas se rebelaram. E teve uma guerra horrenda. Essa guerra durou assim. Aí a gente desce é por aqui, é por isso. Tá vendo aqui a rampa de descer. É. Então fechou. Entenderam a nave. Entenderam a nave? É simples, né? É. Complexo. Aqui, ó. A escadinha aqui, ó. É quando para a nave. No lower deck, você desce por essa aqui. Ah, mas é bonitinho. Parece um besouro. Aí o... E aqui tem até a cadeira de capitão aqui, ó. Tem uma cadeira de capitão, ó. Captain. Como tá do outro lado. Isso. Com a bosta. E... Então qual é o nome que vocês vão dar? Que essa nave é a nave de vocês. Vocês são um esquadrão, ok? Um esquadrão de Colonial Mariners. É, então só um pouquinho do cenário para ver o que a gente pode fazer com os personagens. Então tem 10 anos que... tem 11 anos que terminou a Guerra das Colônias. Essa guerra durou em torno de 8, dependendo da região, de 9, 8, 10 anos. Foi um pau que aconteceu entre as colônias e o sistema da Terra, né? Algumas colônias se libertaram, elas são independentes, outras retornaram para o governo da Federação, tá? E existem também os sistemas exteriores. Os sistemas exteriores é o seguinte, porque a partir do sistema solar, o povo vai colonizando, cria a colônia. Não, primeiro cria, vai para os sistemas que são chamados sistemas exteriores, que ainda não é colônia. Então vai às mega corporações para poder tentar descobrir alguma coisa que dá dinheiro lá. Eles vão sempre na frente tentando patentear os planetas e coisa, né? Tomar conta. É. Quando ele patenteia os planetas, quando ele acha algum lugar, aí estabelece lá e a federação manda os Colonial Mariners para ver se lá pode ser instituído como colônia, se não está dominado por pirata, se está uma situação tranquila. Então vai os buchas de canhão para pacificar o negócio lá, assim que pacificado aí vira colônia. Nice. Isso. Os sistemas exteriores é uma terra meio sem lei, apesar de que os locais onde tem a corporação é... A regra é a lei da Federação Terrestre, de todas as corporações. Existem corporações dos sistemas das colônias, né? Então eu até botei duas aqui, que é a Free Tech, que é das colônias livres, que é tecnologia, pirataria, contrabando, e tem um grupo que é quase uma pirataria oficial do sistema exterior chamado Black Sun, mas vocês não sabem muita coisa dele não, engenharia proibida, né? Uhum. Eles são meio pauleira. Então vocês podem ser veteranos dessa guerra, que foi uma guerra horrenda, né? Ou vocês podem ser jovens que viram ou alguém, o pai ou alguém da família morreu na guerra. Porque quem mora na Terra, a Terra está com 10 bilhões de pessoas, então está super povoado. Para sair fora da Terra, você só tem duas escolhas. Uma, você entra numa mega corporação e vai subindo lá dentro, e aí tem a sorte deles te enviar para fora. Ou você entra para os Colonial Mariners, naquele esquema de tropas estelares mesmo. Você chega, entra nas Colonial Mariners, tem um treinamento violento. Se você passar, a sua família recebe um salário de que, assim, garante eles pro resto da vida, assim. Não, não é grandes coisas não, mas garante. Então, como tem muita pobreza na Terra, todo mundo muito fodido, muita gente topa. Pessoal das outras colônias também. É uma forma, por exemplo, se o cara está em Marte, ele vai ser minerador o resto da vida, vai morrer minerador. A única escolha que ele tem é entrar nos colonialistas para tentar sair do planeta e conseguir uma vida boa. O Mariner, ele serve em torno de 20 a 25 anos, ele pode subir, depois disso ele pode se aposentar, ou até mesmo depois de 10 anos de serviço obrigatório, e depois 10 anos de serviço, e depois outros 10 se ele quiser subir mais, virar oficial e tal. Mas tem muito mariner que sai e entra para as corporações para virar CorpSec. CorpSec é o grupo militar das corporações, tá? É uma corporação que trabalha com as outras corporações. Então você tem a CorpSec Senargo, por exemplo, que é a corporação que a gente vai mexer, que é a CorpSec da Senargo. Então a CorpSec, que é uma corporação, manda os caras lá, e a Senargo treina os militares para as coisas específicas que ele tem. A CorpSec cria os soldados. E normalmente a CorpSec, o que ela faz? Ela pega Colonial Mariners, que os caras já são pauleiro mesmo. E qual no mundo real, quando os caras pegam os mercenários para levar para o Iraque e cobre do governo para ele? É a mesma coisa, exatamente. Pega os ex-militares, dá uma grana para eles, fala pro governo, não pode deixar, a gente faz um contrato aqui, eu cuido da parada aqui, por exemplo. Exatamente. Então, assim, uma carreira, um desejo de um Colonial Mariner é um dia virar um CorpSec, por exemplo. Outros Color Marines não, eles são radical, assim, viva a Federação da Terra, então trabalha em nome do governo da Terra, que o governo da Terra ele é sustentado pelas velhas corporações. As corporações pagam para ter a segurança do governo da Terra. Porque as COPSEX, elas são proibidas de ter armamento pesado. Vocês têm armamento pesado, por exemplo. Uma nave com 2 canhões de plasma é o suficiente para destruir uma colônia. Uhum. Sabe, uma colônia assim de 10, 20 mil pessoas, você passa com a nave assim e mata todo mundo. Uhum. Então vocês têm armamento militar mesmo. As COPSEX têm armamento só de contenção. Sim. Né? Tudo isso assim, oficialmente, né? Lógico que... Empresa de segurança tem por aí. É, exatamente. É lógico que eles têm os esquemas deles também. Então é isso. Como é que é a Terra? A Terra é dividida, as nações se entrarem em conglomerados. Então você tem o conglomerado da Oceania, o Bloco Centro-Africano, as Américas Unidas, o consórcio chinês-asiático. Uau. Que a China e o Japão juntaram, a Federação Europeia, a soberania sagrada do Islã, que é uma puta nação monstra, assim. Soberania sagrada do Islã. É, eles têm nave, têm empresa, tem tudo. É que tem o crislamismo, né? É o crislamismo. É a mistura do cristianismo com o muçulmano. É a religião mais propagada, assim. Tem várias outras, né? Mas essa é a tipo meio que a religião oficial, assim. Uau. Crislam. E a União Hindu, que também é pauleira, mexe muito com engenharia genética, e a República Russa. Uau. Que a Rússia tem uma das empresas que fabrica naves, assim. O Sistema Solar tem mais 3 governos, que é o Luna, que é a colônia da Lua, a União Marciana e o conglomerado Joviano. Porque Júpiter, aquelas luas de Júpiter são perfeitas para colônia, para colonizar, principalmente a Europa. Então ali tem um monte de colônia, assim. Então aquilo ali virou tipo uma espécie de nação. Isso é independente, então? Não, ela sob a Federação Terrestre. A Federação Terrestre é como se fosse uma Nações Unidas, assim, entendeu? Mas se você faz parte da Federação Terrestre, por exemplo, todo mundo abaixa a cabeça para os Colonial Mariners. Sim, claro. Entendeu? As colônias, você tem a associação fora, né, do tirando as colônias que faz parte da Federação Terrestre, tem as colônias que se libertaram. Uma é a Associação dos Mundos Eurasianos, que é tipo nazismo assim galáctico, que ela conseguiu se libertar, e a Aliança dos Planetas Livres. São colônias que se libertaram, mas entraram em acordo com a Federação Terrestre, assim, então eles, os colonos marinhos podem entrar lá numa boa, né? Aí é o seguinte, vocês estão indo pro quarto planeta da estrela de Gamma Leporis, tá? Que fica na constelação de Lepus. 29 anos-luz da Terra. Então, uma pergunta que pode ajudar você a criar os personagens é essa. Por que você deixou a vida que você tinha antes, qual era a vida que você tinha antes, para ser colônia marina? Uma coisa que eu li é que, tipo, ser colônia marina é meio ser suicidal, assim, que ele morre muito antes de ser promovido, etc. Mas dá uma garantia de funcionário público para a família, sim, exatamente. Assim. Garantido funcionamento público, é ótimo. Isso. E tem gente que entra pra ser colônia marina com o objetivo de virar mercenário, assim. Ele entra lá só pra pegar o treinamento de grátis. Entendeu? Opa, treinei. Depois abandona. Depois abandona e pronto. Aí vira tipo o Brom, que pra mim é o melhor personagem. O melhor agora. De todos os tempos. Então é o seguinte, então vocês estão indo para Gamma Leporis e a missão de vocês é uma missão de busca e resgate, né? Então a gente tem que definir os personagens, quem é o capitão, né? E acho que não vai precisar nem de tenente não, porque o grupo está muito pequeno, né? Então 5, né? Um esquadrão. Tenente ou esse? Então vai ter que ter um capitão. O que é first mate? A tenente? É, como se fosse o tenente. É o primeiro imediato, né? Tiro tenente. Então aí, como eu sou o esse, então vamos fazer. Vamos fazer. Eu falei quantos pontos? Mesmo? Acho que é 25. 25 pontos. Então distribui 25 pontos de atributos. Se alguém quiser fazer um Psycorp, um Psycorp é um cara que, por meio de nanotecnologia, ele tem poderes mentais. Telecinese, telepatia e... Por que ele tem poderes mentais? Psycorps. É por meio de nanotecnologia. Ah, tá. Entendeu? Ele tem transmissores mentais que recebe e emite... tipo assim, aumenta os sinais cerebrais, ele consegue ler as ondas cerebrais dos outros, assim, no local. Quer fazer um Psycorp? Nós temos que balancear. Quem for fazer Psycorp, aí vai ser 25, aí você tem que botar um tiquinho no poder. Mas vamos pensar nessa especialização, mesmo, né? Um porradão. Vai ser grande porradão. Tem algum outro tipo de poder, assim, que tem? Não, é telecinese. Deixa eu ver aqui. Lá tem um monte de coisinha. Você tem probe, você tem. Esse é piloto de nave de exploração. Vai ser bem flexível. Então, tipo assim. Então você vai ter telepatia. Você tem que escolher ou telepatia ou telecinese. Assim. Telepatia. Então, aí é probe, não sei o que, não sei o que. Que estranho. Então, distribui aqui, Érica. 25 para habilidade. Esse aqui. E quantos para perícia? Quantos da perícia? Vão ser 5 perícias de porrada, que todo mundo tem, de combate. E 5 perícias específicas da sua área. Quem não tem aí, distribui. Só nos combates mesmo. Quantos pontos? É isso que eu vou ver aqui. 10 vezes 3. 30 pontos. 30 para a perícia inteira. Máximo de 5. Isso. Máximo de 5. Então é o seguinte, ó. As perícias normais de que todo mundo, isso é obrigatório. Todo mundo tem que ter pelo menos um ponto em cada. Uhum. Luta corporal. Armas brancas. Peraí. Luta corporal, armas brancas, armas de fogo e armas de energia. 2, 3, 4. 4, falta uma. Deixa eu ver. É tipo healing, não? Um negócio assim? Primeiros socorros. Sobrevivência, first aid, tipo assim, tentar descobrir uma saída. Sobrevivência, segurança, aí às vezes fica livre, assim. É. Então tá, aí o resto é específicas, né? A gente pode inventar isso. Aí eu dou as minhas sugestões. Investigação. Mais 5? Computadores. Computadores. Escolher, assim. Astronavegação, que é pilotar naves. Pilotar, que é pilotar qualquer veículo. Qualquer tipo de veículo. Medicina, que é toda a ciência médica. Né? Aí eu botei assim, ciências. Aí você põe a especialidade do lado. Então aí a especialidade robótica, psicologia, é legal ter alguém, né, porque é cuchulo, né, então ciências, biologia, né, sei lá, religião, história, whatever, persuasão, se quiser fazer um cara que é o cara que conversa com o povo, que tenta falar, não é sobrevivência não, é atletismo, que é pra coisas físicas, subir, escalar, dar cambalhota, entendeu? Correr. Uhum. Eu botei segurança. Segurança é esse negócio assim de entrar nos lugares perigosos e tal. E eu botei demolição, que é ter a manha de explosivos, ligar, desarmar. Botei hacking também, se quiser ter um hacker dentro do grupo. Botei furtividade, né? Religião. Vocês vão fazer mais cabeça então, né? Isso. Eu vou fazer mais porrada então. Vou fazer meio, né? Vou fazer scout. Ah, você vai fazer um mais furtivo? É, fazer um scout. Isso. A Erika vai fazer um grunt. É. Fazer um mais. Aí eu faço o que tem mais a mãe de se precisar sobreviver e tal. Assim. Porque aí, através de vantagens e desvantagens, por exemplo, na vantagem, eu deixo ela comprar o Constituição pra cima. Ah, entendi. Entendeu? Constituição aumentada. O que mais que tem, Perícia? Acabou? Acabou, pode inventar também. Você quer culinária? Quero. Já vai ser o cozinheiro. Grande cozinheiro. Então tá bom, tá ótimo. Vai ter algum médico? Vai distribuir 30 aqui. Leva médico. O que é poder mesmo? O poder é só pro psicólogo. Sai. Sai! Médico sai, né? Bota 5 na destreza também. Eu tô cansado em pegar morfina, só pra ver. Você não está sentindo também. Economia de morfina. É nóis. Eu ia pegar, mas só pra ter primeiro socorro, mas não precisa. Ficou faltando 6. Eu vou ter first aid, assim, alguma coisa. Pode pegar. 3 e 2 de carisma. Beleza. É porque eu já tô limitado em beleza. Não, eu pego. Eu tô sem saber o que eu pego. Eu posso ser. Eu tô tipo com uma sobrando. Nos padrões que lá, eu vou pegar o que é o scout, que é o sniper que vai. A função dele normalmente no grupo é colher informação, entendeu? O que o computador não consegue ver, ele desce e vê e conta, entendeu? Tem coisa assim? Tem alguns perfis que a gente tem que escolher? Tinha lá no negócio, tinha alguns perfis. É. Jeff Bronson. Não estudou, não fez o dever de Jeff casa. Jeff Bronson. Tá vendo? Mas é difícil fazer o dever de casa. Charles Bronson. Charles Bronson. Pode ser? Charles Bronson, terceiro. Doido, hein? Esse tentou ser o Charlie. Então tem tipo assim, tem tipo, tem o... Eu tô lembrado que eu vi tipo ontem, à noite. Beleza. Não tem dado. Tem o Armstack, que é o cara que é tipo um engenheiro de armas e coisa, ele é que mantém tudo funcionando. É, era isso que eu queria ser, tipo um cientista, você quiser robótica, copiar, coisa assim. Você pode ser um Armstack, um cara de tecnologia. O Armstack, 40 anos. Quer tá em PDF, ele não é PDF. Ah, não vai demais. Bota ele no isso. Coloca ele na TV assim pra gente. Você é veterano. Vamos consultar aqui, gente. Você já foi lá de PDF, não sei. Nunca tentei. Você já foi capitão. Você já foi capitão, mas agora você pediu pra ser colocar de volta pra soldado. Coloca o cara de tecnologia de capitão. Eu ia pegar um pouquinho de hacker pra ele, porque tipo, pra poder fazer uns negócios na altura. Pode pegar também. E o outro sabendo tipo de tecnologia de engenharia. 1,70m. Sabe que consegue mexer com computação e engenharia. De peso. Arma quebrou, o cara sabe peso. Não, bota aí 150kg. Nossa senhora. Mas aí o que é músculo, né? Cabelo preto. Nós estamos fazendo Wolverine. Tem computadores e tem hacks. Até 1,70m, 150kg de bolsa. É que é pra se invadir mesmo. Tem bíceps de 40 centímetros. Tem 40 de braço. 40? 40 de braço. 40 quilos de braço? 40 de braço. Cabelo preto. Também. E olhos pretos. Quer que ligue o ventilador? Aparência e personalidade. O que ele tem? Quantos pontos mesmo? 30. Incluindo essas que são obrigatórias. Pra tudo, incluindo as obrigatórias. Pode ter um de cada, não tem problema. Latino. Então muda o primeiro nome dele. Se ele se tem latino. Carlos Bronson. É sempre latino, personalidade. Ah, mas é. Foi demais. Carlos Bronson. Ah, é sempre latino mesmo. Eu adoro. Faz um russo. Não, então... Dimitri. Não, então pegar um indiano. Indiano? Doido. Eu não sei o nome de indiano. Lakshmi. Lakshmi é mulher. Não, é homem. Não. Lakshmi Mittal. É o cara mais rico da Índia. Lakshmi Mittal. Lakshmi? Mas Lakshmi é a deusa. Lakshmi Mittal. É o dono da Ceylon Mittal. Nó, doido. Mas. Rejuda. Mas bota o sobrenome de Bronson. Bronson. Ele foi adotado quando criança. Mas é Vishna Bronson? Você quer fazer o quê? Vishna Bronson? Vishna Bronson. Carna. Você quer fazer porrada? Ratão de novo. Ratão. Tô só lembrando empresário. Ratão. Ratão. Ratão. Ratão vira ratão, né? Ratão. Mas não tem mais, tem mais, gente. Vocês que entendem aí. Carna. Varesh, como é que era o nome do cara? Olha na internet, Ananda. Eu tenho. Vocês estão querendo um nome? Eu trouxe Indo Name Generator. Vishnu. Indo Name Generator. Você quer ser tipo Master of Fox? Shiva, Deus da Destruição. Hein? Shiva Bronson. Que ajuda a experiência pra ela, pra. Armeira. Ah, você sabe que pode ser legal esse de armamento de tech. Ramana. De demolição. Não, tipo, armar bomba, colocar, explodir. Ah, entendeu? Akhmed. Você pode pegar demolição segurando. Akhmed. O que é segurança? Akhmed. O pessoal chama ele de Akhmed. Eu entendi. Entendi mais tipo como tático mesmo. Tipo como fazer uma incursão. O que mais? Muhammad. Por segurança aqui. Eu posso ter perícia de concentração, igual antigamente existia? Pode. A gente vai invadir tal lugar. Pode, porque eu comprei sniper. Não sei quem, aí faz aqui. Eu posso colocar aqui robótica? Pode. E se for africano? Africano? É. Africano? Ah, então é negão. É. Dalsin. É negão? Dalsin. Só sei Dalsin. O único nome africano. Não, é Bantu. Manu. Tula. Não. Tula. Tula de mulher. Bah, é. Como é que chamava o cara? Mais uma perícia médica. Ah, não, outro dia a gente tava vendo. Tava procurando um generator de nomes anões. Aí tinha um que era assim: você pegar as duas primeiras letras do seu primeiro nome, as duas últimas letras do seu último nome e a letra do meio do seu nome do meio. Sei lá como é que é. Sabe como é que é no futuro? Quase isso não. Deve estar na tecnologia. Mas aí eu quero um. É porque nano vai ser sempre alguma coisa biológica, né? Babá! Como é que chamam os deuses da... Ou então, Ogum, Oxum, sai. Ogum, Ogum Bronson. Ogum, Oxum, Exu. Quais são os deuses africanos? Exu. Só conheço esse do candomblé aí, né? Africano mesmo, não vou saber. Só esse do candomblé. Baruque é lá do... Banzo. Ah, vira brasileiro. Banzo Bronson. Vira brasileiro. Pronto. Herança do Zezão. Do primeiro astronauta brasileiro, poxa. Ele chama. Ah, já sei. Marcos Pontes. Marcos Bronson. O primeiro astronauta brasileiro. E o único, né? Não, pode ser Rocha ou Bronson. O travesseiro da NASA é o Esse é o Anderson. O Hindu, achei doido. Fazer o Hindu, achei doido. O meu piloto é russo. Você é russo? Só tem que ser russo. Da minha mulher vai vir da Dom Colônia. Ô, Newton, qual mais uma perícia pra Psyche? Uma perícia? É. Então você tem... telepatia... que é o seguinte, a sua telepatia é o quê? É os nanotechs na sua cabeça que permite você sentir a frequência do cérebro do pessoal que está em torno de você, e aí os nanotechs interpretam aquilo e passam para você através do sistema límbico lá e tal, e você vê o que é que o cara está pensando ou agindo, entendeu? Então, como você percebe ondas elétricas, percepção de ondas eletromagnéticas, sabe? Porque o cérebro, ele gera eletromagnetismo, né? Então, esses seus nanotechs, ele permite que você perceba alguns pensamentos de superfície, mas você também percebe ondas eletromagnéticas em torno de você, entendeu? Então, por exemplo, você pode escutar rádio. E algumas coisas assim, por exemplo, o pessoal tem teoria de que fantasmas são espectros eletromagnéticos da inteligência das pessoas que ficam presas no lugar, sabe? Como se fosse um reflexo. Mas daí, em perícia, isso iria se traduzir como? Ah, não. Aí é a sua vantagem, porque você é o telepata, então você tem o poder. Qual que é o seu poder? Telepatia. Mas você botou 5. Pois é. Botou 5, então? Eu tô, vou distribuindo. Mas deve ser 5. O máximo é 5? O máximo é 5. O máximo é 5. Então, você tem a vantagem em telepatia. Porque vantagem e perícia no nosso sistema é a mesma coisa. Mas lá no vantagem você pode, assim, telepatia. Tá ligado? E aí você põe o número que você quer de vantagem. Aí ele fica procurando o nome na internet. Isso não é perícia. Isso é os pontos de vantagem, porque todo mundo vai ter 5 pontos. Você tem telepatia 5? Você vai somar sua telepatia com o seu poder. Ah, tem mais 5 pontos de vantagem. Tem mais 5 pontos de vantagem. No seu caso, você gastou com o poder telepatia. É. Entendeu? Telepatia 5. Ah, só o fato de você botar telepatia 5 equivale que você tem uma. A perícia não. A vantagem funciona como perícia. Entendi. A vantagem vai funcionar como perícia. Exatamente. Então, antes de dar a vantagem, eu ainda preciso colocar as 5 perícias específicas aqui. Isso. Aí você não gasta ponto de perícia com telepatia. Sim, entendi. Entendeu? Claro. Ok. Já que você gastou no poder, né? Mas aí a parte psiônica vai ser exclusivamente. Exclusiva da vantagem. Telepatia. Depois eu vou usar telepatia só. Você vai somar isso com o poder. Isso com o poder, ok. Aí dá pra fazer um monte de coisa. Isso, exatamente. Aí eu vou dar uma dificuldade. Tem um alienígena, eu quero entrar na cabeça dele. Eu faço, ó, dificuldade aí vai ser 16. Aí você rola 2d6 e soma 10. Okay. Mas ele soma 10, 10 é muito. Todo mundo tem que ter uma vantagem, uma desvantagem? Não, você tem 5 pontos pra gastar com vantagem. Ah, é? Não sabia disso, não. Como é que faz? Não, aí vantagens, quais vantagens que tem? Aí tem 300 mil. Aí você me fala que coisa especial que o seu personagem quer ter. E tem desvantagem ainda, você ainda pode pegar desvantagem. Eu deixo até 3 pontos de desvantagem. Eu quero pegar desvantagem. E aí você ganha ponto extra pra comprar mais vantagem. Dá um manualzinho então, vamos lá, vai ali. Então tá, deixa eu pegar aqui. Vou pegar desvantagem. Ó. Também quer pegar desvantagem. Então vamos lá. Eu tenho uma listinha aqui, o livro de GURPS aí tem até mais. Absorção de dano, por exemplo. Adaptabilidade cultural, um ponto. E as vantagens têm custo, né? Uhum. Um ponto. Então ele se adapta em qualquer lugar. Tem 5 de vantagens aí. É. Tá. Aliados. Se você comprar aliados, aí onde vocês forem, vocês vão ter os aliados. Ambidestria. Anfíbio. Aparência. Aumento de velocidade. Aumento de densidade. Aí isso aí já é poder, né? É super. Braço cibernético. Dá 4 pontos. Aí dá um monte de coisa. Camaleão, que altera a aparência. Aí a gente fala que é coisa armadura, de tecnologia. Pode ter armadura. Pode ter uma armadura, né? Que faz isso. Carga extra. Né? Eu quero uma armadura camaleão. Vou comprar isso como vantagem. Tá. É, custa 3 pontos. 3 pontos. Aliados custa quantos pontos? Aliados custa. Um ponto é um aliado. 2 pontos, 2 aliados, 3 pontos, 3 aliados. Bonito. Meu sistema é. Oi, simples, é para retardado. É o mesmo do. É não, é o mesmo. Compra aí. Do celular. Edita, corta. Edita, corta. Vai tirar isso, não vai? Pô, pode deixar. Vai, cara. A melhor coisa de você escutar é isso, né? Vai tirar isso, mano. Defesa mental, porque tem Psycorps na área. Então, tem a vantagem em defesa mental, que é pra tentar resistir. Né? Eu quero, hein? Quanto custa? É, 3. Com o Psycorps, 3 pontos, negócio, todo mundo quer. 3 pontos dá mais 8 no teste de inteligência com os ataques mentais. Entendi. Ele vai com mais 10, ele vai ter só mais 2 contra você. Entendeu? Mas a gente tá no mesmo time. Mas como meu sistema não, é equilibrado. A gente pode encontrar com outros. É mais 8, não justamente é mais 10. Justamente que a gente tem no time, eu fui treinado. Olha, você falou aí que tem tipo o braço. Calma, tem mais coisa. Calma, deixa você eu falou ver. Que tem o braço biônico. Braço biônico. Eu não queria ter um braço todo biônico, que é forte. Eu queria ter um braço gadget, assim. Ah, não. Aí é menos ponto. Aí, como o meu sistema é customizável. Aí. É, mas que gadget que você quer? Que gadget você quer? Não, porque eu sou especialista de. Ah, você quer ter o seu computador no seu braço? Não, né? É tipo, eu sou especialista de arma, de consertar arma e de. Ah, será que você tecnologia? Assim. Vai abrir seu braço e tirar uma oficina. Tipo, pra eu ter as ferramentas na mão, assim. Um ponto. Dedo maçarico. É, tipo, isso abre porta. Eu vou usar pra outras coisas. Você vai usar pra abrir porta? Também, ué. Ah, então 2 pontos. Porque aí. Já é. É, não, porque aí eu vou ter as coisas no braço pra. Não, então 2 pontos tá bom demais. É, tá. 2 pontos. Mas cada sessão vocês vão ganhar mais um ponto, tá? Doido. Então vou chamar de Armageddon. Valeu, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Favor divino, não, isso aí não tem. Nossa, aqui. Senhora. Estômago de ferro. Favor de Cthulhu. Venenos. Favor de Cthulhu. Esquiva ampliada. Tu ganha bônus toda vez que for esquivar. Flexibilidade. Se é pra esquivar com nada também. É, mas aí seria pilotagem, as do volante, é, né? É, Gadgeteer, exatamente esse. 2 pontos. Gadgeteer. Tá? Gadgeteer. Você é um Gadgeteer, só por causa do braço biônico. Então vai ser assim. Garras. Garra tipo Wolverine. Guelras. Herdeiro. Personagem herdeiro de uma fortuna considerável. Uau. Identidade alternativa. Imortalidade. 5 pontos. Ele regenera. Isso é uma engenharia genética. Imunidade à doença, 2 pontos. Imunidade a veneno, ataques mentais, imunidade jurídica. Ninguém consegue. Imunidade jurídica é muito bom. Insubstancialidade. É bom que você sabe, porque quando for o de fantasia é a mesma coisa. Doido. Invulnerabilidade, 5 pontos. É imune a qualquer tipo de dano físico e de energia. Tá? Memória eidética. Todo mundo adora esse. 3 pontos. Possui memória fotográfica. Lembra tudo que consegue botar os olhos. Tá? E toda vez que uma perícia que ninguém tem, ele tem a chance de rolar. Ele rola 3 mais inteligência. Já vi isso aí. Sabe? Tá? Já vi. Membros extras. Se quiser ter membro extra. Bom. Não comer, não beber. Não necessita de comer nem beber. Não dorme. Não precisa respirar. Isso tudo na engenharia genética, os caras dão um jeito. Planar, flutuar, poder de voo, né? É, aí aqui é mais coisa sobrenatural. Pontos de vidas extras, tá? 1 ponto. Para cada ponto adicional, você ganha 4 PVs, né? Eu acho que eu vou dar lá pra ele. O Grant. É, prontidão. 2 pontos, tem mais 10 no jogar de iniciativa. Sempre vai ser o primeiro. Doido. Né? Queda suave. Aí tem raio elétrico. Aí no nosso caso, o cara tem implantado um raio elétrico. É. Reflexo de combate. É, resistência a dano. Como é que funciona o reflexo de combate? Reflexo de combate é assim: 2 pontos, ganha mais 4 na iniciativa antes de um combate, mais 2 no teste de percepção para sentir perigo ou para agir numa rodada de surpresa. Vale a pena. Resistência a dano, resistência a dor, sangue curador. O sangue regenera 4 PVs do personagem. É, em vez de 2 PVs diários, ele regenera 4. Tá? Aí, se gastar 5 pontos. Ele regenera 20 PVs diário. Chega de noite, dia seguinte tá zerado. Resistência a dano é como? Resistência a dano? Não, tem armadura. Armadura tradicional, eu vou passar pra todo mundo. Isso aí não precisa comprar, não. Resistência a dano é porque por meio de engenharia genética, eles botavam as placas de cerâmica dentro de você. Aí. Meu russo gosta de resistência a dano. Resistência a dano. Ó, 1 ponto RD2. 2 pontos RD4, 3 pontos RD6. Tá, eu tô achando habilidade tá tudo alto. Tá tudo alto, é pra ficar alto mesmo. A ideia foi essa mesmo. Beleza. O jogo normal seria 15. Ah, entendi. Entendi. Porque na verdade vocês entram e aí eles dão as alteradas genéticas. Entendi. Né? E o treinamento também. Né? É. Eles pegam os the best, né? Super carisma, super audição, por exemplo. Super cura. Super empatia, super força. Entendeu? Super intuição, super senso de perigo, super visão. Técnica da mão de ferro. Tolerância a álcool. Tem o transe. O transe é bom pra quem gasta PE, mas o poder dele vai ser sem PE, tá? Não, não vai ter gasto de ponto de energia, não. É, visão de 360 graus, visão noturna, voo, aí tem os poderes todos. Magia tradicional. Não sei. O quê? Atributo. Agora tem mais ali. Agora, o que vocês imaginarem de vantagem assim, o que vocês querem ter, não, vocês beleza. Me falam, tá? Porque se eu botasse tudo aqui. É, o atributo tá indo só até 5 mesmo, né? É isso? Atributo é só até 5. A não ser que compra uma vantagem em força cibernética e tal. Agora, é o seguinte. No sistema, de 5 para 6 é um pulo, tá? Uhum. No, de 6 é sobrenatural mesmo. Tá. Entendeu? 6 o cara levanta um carro. Tá. Assim. Entendeu? Quanto de perícia para eu ter uma destreza aumentada para 6? quanto de vantagem? Quanto de vantagem? Vantagem. Tá. Vantagem. Destreza. Ah. Dois pontos para cada um. Ok. Tá? Vou comprar um de destreza aumentada. Isso. Aí você fala assim que você tem pernas biônicas ou alteradas geneticamente. Então, seus tendões são mais fortes. Tem alguma alteração que eu respondo mais ágil, na verdade. Assim, Então, eu pensar e fazer é mais ágil, é isso. Não é físico, então. Não, mas que tipo de... Pois é, porque destreza é a habilidade física. Né? Né? É. Então, por exemplo, você com destreza 6, você tem uma velocidade... Você pode correr, por exemplo, um ser humano, ele corre no máximo até uns 30 km por hora, 20 km por hora, eu acho, né? 20? Deve ser, né? É, eu acho que é. Você corre a quanto? Oi? Você corre lá a quanto? Não dá uns 20? O quê? Quer dizer... Não. Dá 12, né? É, 12 é muito, muito. É, 12 é muito. Pois é, com destreza 6, você corre a 60 km por hora. Que isso. Entendeu? Tá doido. Nessa fase. É um salto mesmo. Entendi, sabe? Entendi. Beleza. Então você corre rápido. Porque a intenção não era nem correr mesmo, era outras habilidades. Por exemplo, para atirar, vai atirar melhor, porque conta na destreza, essas coisas assim. Ah, sabe. Mas no sentido de agilidade, assim, nem tanto de correr, assim, de um super poder mesmo, nem nada. Assim. Ah, sei. É porque a destreza 6, porque você ficou com 6 de destreza, seis, né? Então é, você tem um deslocamento meio sobre humano. Okay. Ok. Tem quantos pontos de atributo? 25? 25. Não, 60 tá muito, mas uns 40 km por hora. Talvez uns. Quer ver o quê? O dobro. Se a Erika correndo muito, corre 12? Nossa, mas é muito. Você é muito. Um recordista mundial deve correr o quê? Uns 20. Então você corre 40. 20. 100 metros rasos. Recordista mundial, ué. Que isso? 100 metros rasos é coisa de 10 segundos. O recorde tá em 9 tanto. É. 9,70. É o dobro. Tudo bem que é 100 metros rasos, que não dá pra manter essa velocidade muito tempo. É 20. É o dobro. Não passa. Não, pois é, mas não. Tipo topo, né? Mas a corrida que eu falei 20, assim, é na marcha. Entendeu? É. Na marcha a Erika faz 12. Corredor profissional deve fazer 20. É o dobro. E aí o cara com sobrenatural faz a 40. Faz um quarentinho. Não sei se vai fazer muito efeito no jogo, não, mas é só pra você ter uma ideia, né? Então, como é que ele chama? Deepak. Deepak Bronson. Deepak Bronson. Poder a gente não vai usar, então, né? Poder a gente vai usar? Yeah. Hã? Poder? Não, só quem tem poder ativo aí, como você, por exemplo. Mas aí eu tenho gastado os 25, eu boto o poder. É, você tem. Mas você vai sofrer com isso. Você vai ter que botar no poder e cabeça extra. O Newton falou que aumentando a destreza aumenta a velocidade também. Faz algum sentido. De corrida, porque você não, precisa né? somar o poder com a telepatia para dar um bônus legal. Uhum. Você pode também diminuir o poder, botar poder 2. Aqui no GURF tem umas legais, tem Improved de Tolerance. Ah, legal. O que é o poder? Não, poder é só para quem é psionico. Põe desvantagem. Tá com desvantagem. No Gambus a gente tacava desvantagem até pra comprar as coisas que queria. Mas vou deixar só 3 pontos de vantagem. Mas assim, eu nuco. Foda-se, sabe? Nuco, não. Who cares? Who cares? Ó, alcoolismo, alergia. Extremamente alto. Baixinho. Não serve nas armaduras, né? É amaldiçoado. A armadura tem um naco no braço que fica de fora. É amaldiçoado? É, acontece. Nossa. Extremamente determinado alto. Então, é amaldiçoado, eu vou te dar até. Aqui tem as boas. Vou dar 3 pontos, porque essa é grave. O que acontece? O personagem pode ser perseguido por uma entidade sobrenatural, ter uma má sorte impressionante ou estar marcado para morrer. Bad back. Bad back. Coluna ruim. Bad grip. Você quer amaldiçoado? Cuidado aí, gente. Bad grip, a mão escorrega. Depois vai se arrepender por essa campanha. Amnésia. anacrônico, não consegue usar equipamentos modernos, analfabeto. anacrônico. Como assim, computador? Cadê a máquina de escrever? É, rápido, Eric, manda uma mensagem pro comando falando que precisa de backup. Sim, me dá a máquina de escrever. Eu vou mandar no correio. Ela veio de uma favela lá da Índia, né? O Deepak veio de um favelão da Índia. Você acha que em 2272 vai continuar tendo favela? Continua uma merda. Pior, só que na favela você já vai plugar no cérebro o negócio. Essa vai ser a tecnologia podre da época. É, podre. Assim, com os negócios cheios de pus, assim, né? Vamos lá. Aparência engraçada. Yes. Aparência de onda. Eu quero aparência engraçada. Você só olha pra cara dele. Já sabe. Eu continuo olhando. Arrogante, assombrado, ele é perseguido por um fantasma. Legal. Pode ser assombrado pelos caras que morreram na colônia. Ela vai fazer ela foi o capitão de uma tropa que foi toda dizimada. Ela pediu pra voltar a ser. O Deepak pediu pra voltar a ser soldado. Então ele é todo cheio assim de cicatriz. Sabe aquele cara careca do Tropa Estelar? Não, que tinha a mão de ferro. Que ele perdeu na guerra contra os bugs. Meu tá dando mais tempo, eu tô precisando revisar. Avareza, cauteloso, cego, cético, Anderson. Chiclete de monstro, especial. O personagem é sempre o primeiro a ser atacado pelos inimigos. A desvantagem. Dou 3 pontos pra quem quer. Me dá, eu já sou. Você quer? Eu já sou mesmo. Desvantagem, chiclete de monstro. Ciúme doentio. Claustrofobia, cleptomania. Claustrofobia é pra quem vive em nave. Peraí, que você tem que entrar no negócio de criogenia pra você viajar 5 meses. Aí fica naquele sono por 5 meses morrendo. Assim, Não, então ele fica congelado assim. Aquele pesadelo terrível de que ele não consegue sair. Em 2 décadas você perdeu a sanidade, já não precisa entrar naquilo. Cleptomania, código de conduta rígido. Esse pode ser o capitão, quem for o capitão de vocês aí, pode ser. Código de honra, colecionador compulsivo. No order, eu quero. Order. Complexo de inferioridade, confiança cega, corcunda, corpo alienígena. Ah, é tão legal. Corrupção moral crônica. Ele tá progressivamente se tornando malvado. Credulidade, curioso, daltônico. Sacanagem com o verbo. Daltônico. Hordling. Tem Hordling? Cupomania. Que doido. Delirante. Crença não convencional. Esse negócio é muito tenso nos Estados Unidos, cara. Nossa, que tenso! Nos Estados Unidos, às vezes recortar cupom, fazer compra. E o povo é tenso, o povo fica high com o negócio, é droga, sabe? É porque lá o negócio funciona assim, você vai ganhando desconto. Então se você compra, 30 litros de leite. Não, você tem um cupom que eu leio. A mulher tinha estocado na casa dela. Cai pra dois. Aí você pega um cupom que cai pra dois. Aí você pega um outro cupom. Se você comprar os sucrilhos junto com aquele leite, você ganha 3 dólares de desconto. Então você tá ganhando 1 dólar pra cada litro que você pega. Aí nego vai e pega 50 litros de leite. Pra ganhar 50 dólares. Aí tem gente que vai pra poder comprar o shampoo de graça. Procurar cupom. Junto com o vizinho. Vicia. Aí outro dia eu vi a mulher foi lá no fazer esse negócio. O programa é muito bom. Mas isso é um engodo. Léo, mas isso é um engodo. R$2.000 de compra. Dólares. Ela recebeu R$56 de troco. Ela pagou zero e recebeu 50 dólares. Ela foi 4-5 carrinhos atulhado de coisa. Chega a receber dinheiro. Não, mas você nunca tinha gasta 2 mil, mas ele é 53, é doença. Não gasta nada. Compra no valor de 2 mil reais e ela recebeu 50 de volta. Entendeu? Foi no supermercado. Eu já li, mas gastou a vida e a sanidade pra isso. É isso que ela falou, se ela gastasse o tempo, porque ela juntou o ponto. Trabalhando, ela ganhava mais de 2 mil. Tem uma dedicação pra eles fazerem isso. Esse negócio de promoção. É que, cara, o povo tem tipo folder e organiza. E tem lugar que só passa até tantos cupons, tem gente que passa tanto cupom e mercadoria que trava o caixa. Aí os caixas travam porque é muito cupom, é muita coisa, é muito negócio de desconto. Assim, aí o negócio trava e aí você tem que passar tudo de novo. Tem que separar a compra, o povo passa mal, o povo fica assim. Porque se o negócio der errado, você vai pagar uma compra de 2 mil no supermercado. Impressionante. Tá comprando muito bobagem. Eu vi alguns que era assim, a compra de 1.000 e comprando só coisa que não precisa, três, né? Não, aí você vai na casa dos caras. A mulher tinha 50 quilos de açúcar estocado. 55 pacotes de café. 28 pacotes de café. Ah, não, esse aqui é o meu maior orgulho. Quando eu mudei pro meu custa 10 dólares, eu paguei 50. Um ano, eu comprei um pacote de açúcar. E ele não acabou até hoje. O Maré já comprei um pacote de açúcar. Não, quando a gente comprou... Eu comprei 5 quilos. Eu comprei o maior, é isso mesmo. Esses caras estavam preparados pro colapso, nasceram um engenheiro e outro militar. Então um é tipo assim, louco de fazer gadgets e o outro é louco de arma. Então eles têm uma casa só de armas e eles fazem treinamentos semanais de tiro e tal, porque se tiver o colapso eles vão ser visados e eles precisam se defender. É. Vão ser visados? Não, é porque eles arrumaram uma fazenda 100% autossustentável, com fontes de água próximas, que eles já fizeram as bombas que tiram as águas e um riozinho próximo. Nossa, eles têm um defumador de comida. Zumbi também. Eles têm eles fizeram um defumador de comida que funciona pedalando na bicicleta. Funciona, defuma comida e faz tipo carne seca, isso aí cabe pra você guardar. Puta merda. É tipo assim. Muito louco. Aí o especialista em fim do mundo fala assim: ó, a sociedade deles, a comunidade que eles estão montando, as suas famílias é ótima, mas eles têm que atrair mais gente pro grupo deles. Porque se for atacado, eles não vão conseguir defender sozinhos. É. Ah, é isso. Eles precisam de mais gente pra ajudar na defesa. É porque é americano. Especialista. É americano. Não, mas esse negócio do cupom mania é muito louco. Mas isso fica não roda, né? Porque eles desapegam do cupom e desapegam do alimento também, né? Eu acho que o trio é usar. É juntando e montando aquelas montanhas. Não, e é tudo organizadinho. Todos eles são organizadinhos, assim. É uma coisa. E eles usam e dão pros outros. Isso, igual tem gente que. Então deixa eu ver aqui a outras desvantagens aqui, ó. Egoísta, enxaqueca. Epilepsia, escravo, mesma vez escravo, estigma social, eunuco. Aí, o eunuco. Já tá nada. Eu sou eunuco, pô, me dá aí 3 pontos de vantagem, deixa eu ter super velocidade. Mas aí o mestre fala assim: ah, até o eunuco do grupo, ele cria uma história. Nunca afeta em nada, de verdade. Aí a história envolvia no puteiro, ele não comeu ninguém. Não, aí. Pronto! Assim, ou aquele personagem transa com a deusa, não sei quanto, ou você acaba come ou morre. Eu acho que o mestre não gosta de mim. Tudo bem. Extremamente preguiçoso. Fala pelos cotovelos. Muito bom. Fanático. Os nomes estão ótimos. Feio, fiel, fobia. Feio. Fraco frente à magia. Frágil. Sofre o dobro do dano normal. Tem chorão. Fraqueza de calor, chorão. Fraqueza especial. Chorão é. Gagueira. Ah, em vez de gago, eu proíbo. Pessoal, tem chá demais. Que é isso, cara? Fala que é educação? Tchulo! Generosidade exagerada. Esse faz parte do grupo Anderson. Generosidade exagerada. É o bonzinho. Hábitos pessoais odiosos. Heróico. Palitando dele. Heróico, que ele nunca recusa um pedido de ajuda, ele Nossa, vai. Senhora. Honestidade radical. Sempre fala a verdade na cara. Minha. Identidade errada, ele possui semelhança com um criminoso, né? Semelhança enorme com o criminoso. Identidade secreta, idoso, aí cai todos os atributos. Imbecil, mas isso é tudo vantagem de 5 pontos, né? Imbecil, o personagem é burro como uma porta, tem penalidade em qualquer teste de conhecimento. Impulsividade, não consegue controlar as emoções, sem pavio. Incompatibilidade com eletrônicos, o personagem causa avaria e problemas. Alzheimer? Não, ao usar dispositivo eletrônico, tudo estraga na mão dele, assim. É extremamente preguiçoso. Ah, não, isso eu já falei. Incompetência, inexperiente, infantil, inimigo pessoal, jogo compulsivo, lento. Ele é mais lento que o normal, ele é devagar. Ele é o Marshall Cox, ele é mais. Hein? Peraí, deixa eu só pegar minha arma aqui rapidinho. Não, mas esse é um lento chique, mas esse é lento de lento mesmo. Os reflexos dele são lentos. É tipo assim. Deixa eu pegar minha arma aqui. Baixo limiar de dor. Eu trabalho em pressão pública. Nossa, baixo limiar de dor é doido também. Assim, ele toma qualquer tiro. Não, o baixo não, é ruim. O baixo vai doer. Qualquer coisa sai chorando. Loucura, má reputação, má sorte, manco. Maníaco depressivo, medo paralisante, megalomania, mente fraca. Ele é facilmente convencido de qualquer coisa. Mudo, nanismo, anão. Mudo. Mudo, o personagem é mudo. Anão, eu tiro. Obcecado, obeso, olhos deficientes. Olhos deficientes? Não, ele não consegue ver bem. Ossos frágeis, pacifista radical. Paranoico, passado negro. Sim. Ah, esse pode ser o seu, hein? Passado negro é bom, hein? Pesadelos constantes. Pobreza, pobre. Todo mundo de fantasia, eu mesmo pensava, pega aí. É pobre. Pobreza, pobre, me dá isso aí. Eu vou ficar rico na aventura. É o do primeiro dungeon. Poder depender de ritual. Preconceituoso. Ele não tem equipamento inicial, isso é do caralho. Isso é legal, ele começa com a tanga. Você quer começar com pobreza? Então você só tem equipamento inicial, você tem uma tocha. Uma tanga. Uma tanga e uma tocha. Tocha ainda é caro, ainda dá. Uma tanga e um graveto que você pegou no chão. Pedaço de pau. Dá quanto pedaço de pau? Um D6 menos 3. Vai pra dungeon. Quer ficar rico, vai pra dungeon. Pedaço de pau. Tipo, Dungeon City rolava. Dungeon City rolava. Você começava com a pau inchada. Inchada? Com a inchada. Três quesitos. Inchada e o trapo. Inchada mais dois. E o trapo esquisito. Ai, ai. Psicose, redução de pontos de vida. Pô. Esse é bom, hein? Ah, você é louco, doido. Rejeição cibernética. Renegado. Renegade. Rosto de mentiroso. O rosto do personagem não respira com a vida. Tem cara de que mente. Não, é sério, o cutilo tá ali. Tá, tá rindo o cantinho da boca. Aqui a desvantagem que todo mundo pega: sanguinário. O personagem é excessivamente cruel e sanguinário. Sem corpo físico. O personagem não tem corpo físico. Oh, isso é legal. No caso pode ser uma inteligência artificial. Dois. Né? Sem fé. No Star Trek tem o Doctor, lembra? Acho que é ele é um holograma. Ele é um holograma. Ele só tem dentro da nave. Ele não consegue ir em missão. Ele não vai em missão nenhuma. Não, mas parece que tem um episódio que eles fizeram. Eles fazem um bem portátil, né? Mas aí é feio. Síndrome de Tourette, o personagem não consegue falar normalmente sem trocar por palavrões. Fala assim, oi, filho da puta. Nós bem que Tourette é assim, oi, filho da puta, desgraçado, viado. É assim, cara, é medonho. Sofrimento constante, o personagem tem um sofrimento físico ou mental constante. Eu house. Isso é ótimo. Suicida, surdez, tagarela, teimoso, tetraplégico. Vou fazer um hacker monster. Assim, que fica lá. Ele é tetraplégico. Só fica lá. Timidez. 10 pontos agora. Traumatizado, viciado. É inteligência 20, né? Assim, no máximo 5. Viciado. Inteligência 20, por cima. Viciado em adrenalina. Legal, ele fica se dando tapa na cara. Assim. Vício psiônico, o personagem é viciado em seus poderes psiônicos. Legal, e não consegue parar de usá-los. Legal. Vingativo. O personagem é obcecado em vingar-se. Isso é fácil. E vontade fraca. O personagem tem vontade fraca. Eu quero. Vou escolher um. Eu quero arrogante. Meu personagem não vai saber trabalhar em time direito, assim. Tá, então é 2 pontos. Gosta de ir sozinho e tal. Vai morrer. Você anota. Achei que você ia ser o capitão dessa porra, caramba. Achei que você ia ser o capitão disso. Quem vai ser capitão, gente? Alguém tem que ser. Anota aqui a sua. O personagem é uma alma amargurada, ela não confia em você. Achei que você ia ser uma dama. Eu achei que vai ser uma dama. Quem vai ser uma dama? Eu ia falar com uma vozinha de Adama, pô. É mulher, inclusive. Nem scout, não vai lá pro seu capitão. É. Scout tem que descer, né? Ele vai morrer. Você vai fazer o quê? Você vai morrer de cara. Fazer o quê? Opcionado, médico psionico, fala. Quanto é aquele heróico, Newton? Hã? Aquele heróico? Quantos pontos? Heróico é 2. 2 pontos. Mas agora eu tenho mais 2 pontos de vantagem, eu pensar. Heróico é esse que não recusa. Ela é não especialista. É... Qual que você quer? Qual desvantagem você quer, Paulo? Eu não sei. Muito difícil. Você ficou desenhando aí? Não, eu tava escutando. Né? Você vai ser chiclete de monstro, né? É, chiclete vai ser três mesmo? É... Não, 3 é muito pra você, pois que é. Você já é, dá 2. 2 pontos. Como é que é? Como é que calcula o VP? O PV, eu acho que eu quero comprar mais PV também. Que agora não, mais o PV pontos. Vai ser. O PV vai ser 20. É. Então o PV vai ser 20 mais Constituição. Ok. Tá? É, e com, gastando ponto de vantagem, eu consigo quanto? 5 pra cada ponto de vantagem? Ponto de vantagem? Pra comprar mais PV, de PV aumentado. Não, aí é vantagem. Então, sim. Vantagem. É, a cada ponto dá 4, dá mais 4. Tá. É... Mas aí é genética, é engenharia sim, genética sim, barra sim. Pesada. Okay. Né? Então você vai querer quantos? Eu vou comprar só um. Só um. E eu tava querendo comprar alto limiar de dor. Alto limiar de dor. Pra não ficar baqueado com dor. Assim. A autoridade de é vantagem. É. Né? É um ponto. Então tá. É, um ponto. Então eu gastei meus dois. Pronto. Alta limiar de dor te dá um bônus de mais 4 em teste de constituição de dor. Ok. Entendeu? Eu tô querendo pegar accuracy de vantagem, assim. Seria o quê? Mais um, mais dois? Pra poder mirar melhor. Com arma de fogo. Só um segundinho. Tá. Deixa eu só ver um esquema aqui. Ah, tá. É 20, é porque é Constituição mais força. O PV. PV. Então vai ser 20 mais Constituição mais força. Tá? Ok, o PV normal 20 mais Constituição mais força. Esse é o normal. É, mas tá quase uma vez a diferença. Tem que ter uma desvantagem? Não. Compra não, dois. Você tem 3 pontos de vantagem. Dá mais 8. Mais 8 tem mais vantagem. Então pode pegar até 3 de desvantagem. Seus de crédito. Então bota aqui a vantagem. É, pontos de vida aumentados. Nossa, tem um monte de desvantagem que eu tô pensando em pegar. Aumentados. Aumentados. Vários doidos, é bom. Não, não, não. É no máximo 3 pontos extras. Quanto daria... Nossa, meu amor. Heroísmo mais 2. Amnésia. Amnésia? Bota aqui. 3 pontos. Bipolaridade. Ah, bipolar. Nossa, bipolaridade dá muito. É punk, velho. É punk. Não pode. Mas daria 3. Não pode ter uma leve. Ah, peguei, não, tudo bem. Então, heróico, então que, mas dois. É bipolaridade por quê? Você tem uma loucura leve? Mas não, como é que você quer no personagem? Bipolar de humor só, sacou? Ah, de humor, mas bipolaridade leve. Então ele alterna entre mania e depressão, temperamental, vamos dizer assim. Então bota, 1 ponto. Aí dá os 3. Aí você ganhou mais 3 pontos pra comprar vantagens. Okay. Então, agora os seus PVs, força mais constituição vai dar 10 mais 20, 30. 30 mais 12, 42. 42 PVs. É o tanque mesmo. 42 PVs? Ah, 42 PVs. Qual que é a conta do PV mesmo? É força mais Constituição. Mais força mais Constituição, mais 20. Ah, não. Força mais Constituição. Mais 20. Ah, ok, eu tenho 25. Tá. Mas ele, o indiano doidão Deepak, ele foi alterado geneticamente. Ah, né? Ele, a pele dele é um casco. É. Que mais? E deixa eu ver o que mais. Qual outra vantagem? Deixa eu pensar na desvantagem, mas legal. Quer mais desvantagem. Botar duro de matar. Vantagem duro de matar. Tem limite de desvantagem. Eu sei, depois tem que pegar um de. Tem direito a mais um de menos um. Qual é o número? Não, duro de matar não. Os outros estão pensando. Vício. Vou pegar vício de. Eu ia cadar no meu pincel médico. Mas vício de uso de droga. Ah, lógico. O médico tem que ser. Você pode pegar dor, constante e vício, aí você é o house. É os house. Bota aí, dor, constante e alcoolismo. Bota aí, esquiva ampliada. É o que mais vicia. É. Ah? Esquiva ampliada. Mas aí eu teria que tirar o heróico, que eu quero deixar o heróico, eu acho que vai ser divertido. Então você tem mais 4. Não recusa, nunca. 4 aqui. Nunca. Não, aqui é 3 e aqui é 2. Esquiva ampliada 2. Vou lá, daqui. Não, não é heróico. Não, o meu é arrogante. Você é heróico de novo, o meu é arrogante. Então bota aqui, ó. mais 4 em combate. Ajuda, não é? Ajuda! Aí ele vai e vai morrer. Você é fera pra esquivar. Vai vir não pedindo ajuda, seu irmão. Diferente, viu? Então, pra esquivar. Então você escreve aqui assim, ó. Esquiva vai ser 9. Sua esquiva vai ser 9. Aqui embaixo eu recomendo você já colocar os somados, tá? Como assim somado? Ah! Então, luta corporal é força. Isso, exatamente. Tudo isso que escreveu. Se vocês quiserem, então pode deixar solto e soma na hora. É, toma. E aí, e minha desvantagem? Então bota assim, você tem esquiva 4. Isso. Tá? Desvantagem? É, Dark Past mesmo? É, passado negro. Bota aí, passado negro. Mas aí você ganha mais 3, né? Isso não vai interferir em nada, não. Só sabia perguntar. Ih, como é que foi seu passado? Aí não, ele... passado aí negro. Aí você faz um pudor, você deve esconder, depois conta e pronto, tá resolvido. Não, então é deu um. O passado negro ele vai. Ele atrapalha, né? Ele tem que atrapalhar não de alguma só, forma. Não é um grande segredo. Tem que atrapalhar de alguma forma, senão não é desvantagem, né? Ué, mas o passado negro... Não, o passado negro é que você já... Você, ele você fracassou. Ele traz à tona as emoções da época. Não, o pessoal comenta que o capitão de Pac foi o responsável pela derrota dos Colonial Mariners na batalha de Nexus 4. Deixou um pelotão de 25 pessoas morrerem. É. Porque ele foi covarde na hora que precisava. Yeah. E fugiu correndo. Tem que ser negro, de verdade. Ele deixou o no lugar. Ele fugiu com o rabo das pernas, tinha uma menininha de 12 anos, entendeu? E o povo todo morreu no lugar dele. Por causa dele. Não. Ele fugiu levando a nave. Muito pior. Uau. O capitão de Pac confundiu uma nave aliada. Nossa. Com a nave... Dos Colonial Mariners. Mandou matar todo mundo. Atacou a nave. Atacou a nave e matou todo mundo da nave. E a nave era. Você vai ser outros colonos. Tá. E eu tava achando que o piloto ia ser outro. Mas você ganha mais 2. Ah, pois é, pode ser o único. Eu achei que ele não ia ser capitão. Ah, você é piloto, pronto. Não, é que tinha mais alguém que queria ser capitão. Vou filar. Uma coisa deixa com o médico. Isso é desvantagem? Tem que... É, aqui é desvantagem. O azulzinho é vantagem. Tem umas coisas disso, ó. Criatividade. Então o seu, não, o seu personagem, bota aí, recuperação. Ah, já faço. Recuperação. Super recuperação. É pra atrapalhar. Não, pois é. Você falou não atrapalha. Não, pois é. Aí bota aí. Três pontos. Você recupera 6 por dia. Sacanagem. Toda hora que é sua pressão, recupera você 6 vai ter menos 2 no rolo. Por dia. Aí tá bom. Tá um bom tanque. Assim. Eu gastei 3 pontos numa armadura camaleão. Vamos conversar sobre o que é unidade de vantagem? Ah, camaleão. Eu quero que ela me dê um bônus de criatividade. Não, então é. Um bônus. Manda 3 pontos? 3 pontos de vantagem. Então, essa armadura tem... Ela tem que fazer umas coisas, tipo assim, disfarçar a hit signature, algumas coisas assim. Tá. Então ela disfarça a assinatura de calor. Ela... Ela tem que fazer um negócio tipo predador, assim. Não precisa ser totalmente, mas pelo menos ajudar na furtividade. Tá. Assim. Então ela dá... Então anota aí pra mim e me lembra durante o jogo. Okay. Ela dá uma penalidade de menos 6. É 3 pontos? Aham. Uhum. Menos 6, tira um dado, né? É, como se fosse um dado a mais. É, então menos 6 em testes de percepção dos inimigos. Uhum. Tá? Okay. E aí, como é esse menos 6, a gente decide pelo contexto. Ok. Né? Mas ela muda de cor e tal, ela não fica invisível, mas você fica na parede uhum. assim. É um camaleão, né? Isso, é. É, mas ele tava com umas coisas, tipo, ela também anular a assinatura de calor, se o cara tiver com cor, né? Mas aí, por exemplo, você tem furtividade, não tem? Tem. Então você usa a sua furtividade. Sim, e aí você quando é eu que 6. Vou rolar o menos 6. Okay. É só você me lembrar, ó, tem menos 6. Okay. Então tá. Então, personagens. Então o Deepak Deepak Bronson. Ele é ex-capitão. Capitão dos... Ah, e cada esquadrão tem um nome. Vocês vão ter que criar um nome pra vocês. Né? Squadron. Como é que chamava o seu antigo... Fashion Squadron. Sua tropa. Qual que tipo de nome? Eu tô familiarizado com isso. Fala um animal. Cougar. Cougar. Isso. E... O que é cougar? É uma cavadeira. Puma. Então, cougar. E fala uma... Uma cor. Amarelo. The Yellow Cougars. Não, cor é ruim. Fala um adjetivo. Um adjetivo de smart. Macho. É. Peraí. Assim, tipo destruction, massacration, detonation. Demolition. Demolition Cougar. Então, dos. Demolition Cougars. Lixion Cougars. Se eu cortar o frio vermelho. É. Destruiu uma nave aliada. Sem querer. Vantagem. Aliada. Foi com ou contra? Durante a Guerra das Colônias. Vantagem leve. Nossa, esse trem fede muito. É bonito. Fede muito. Riders. Muito bem. Colônias. Então ele é baixinho. Baixinho e musculoso. Não tinha que ser pior. E indiano. É que é ranch, costuma ser mais. Aí você vai falar com aquele sotaque indiano. Oh my god, não tem mano. Indiano porradão, esse aqui é doido. Ei meu amigo, estamos aqui. Armas. Weapons. Vou pegar aqui no Kindle aqui. Agora que eu tô pegando a manha de na mesma vida colocar no negócio, a gente podia colocar os livros do negócio. É, tá tudo aqui, ó. Coloca aqui no meu primeiro. Abriu coisa de mudar a página. Pensar aqui, quantos anos atrás? 10 anos. O nego comprou um laptop que ele usava na sessão. E a gente pensava assim, daqui uns 5 anos todo mundo vai ter laptop. E nunca, né? Todo mundo vai ter o tablet e tal. A gente fazia a menor ideia. Nem tinha tempo. Eu nem sabia que ia ter, né? É. Então, como é esse povo tentando adivinhar o futuro? Esse povo tentando adivinhar o futuro. Vai ser assim, vai ser assado? Porra, velho. Tem coisa que você não sabe desistir. Em 10 anos nós vamos ter a sessão com todo mundo com o laptop. Todo mundo tem o celular, o cara abre o PDF ali. No outro, cara. Abri o e-mail, peguei o PDF. Ó, então vocês têm uma Heavy Pistol, Standard Colonial Mariner Heavy Pistol. Uau. Essa Heavy Pistol ela tem lanterna, né? Que aqui não é que bom, Doom, né? Que bom. Ela tem. Nota quem é. Heavy pistol. Lanterna. Mira infravermelha. Melhor do que a laser. FMB. Bota aqui. Do teu óculos. Na realidade aumentada. Já fala se tá no alvo ou não. Mira infravermelha. É a assinatura digital, ou seja, apenas você pode usar ou membros do seu esquadrão. Só vocês, geneticamente. Doido isso. Assinatura de DNA. Assinatura de DNA, exatamente. Só... Digital não dá pra arrancar o dedo do cara. É de DNA, é. Talvez não de DNA, talvez seja de. Algum tipo de. Porque vocês vão estar usando. Que aqui é hard science fiction, né? Então vocês vão estar usando a armadura. Vão estar segurando o negócio. Então, muito provavelmente vocês devem ter implantado dentro de vocês um transmissor. Que... Deve ter um localizador GPS geral que todo mundo tem, um default, tal, alguma coisa assim que comunica com ela. Isso, e aí transmite a arma, comunica com o seu corpo, com o chip que está lá dentro, identifica e pronto. E isso é tudo, para computadores, armamento e tal. Trava, armadura também. Sensorial. Isso, exatamente. Então vocês têm a standard Heavy Pistol. Uhum. A Heavy Pistol, ela tem 500 balas. Uhum. Então não é carregada nunca. Tá? As balas é de nanotec, elas são minúsculas assim. À medida que vai atirando, elas tipo crescem e atiram. Entendeu? Milton. Em questão de milissegundos, os nanotecs criam uma bala. Milton, quantos pontos eu ganho por ser barulhenta? Barulhenta? É. Barulhenta. Como assim barulhenta? Como é que vai ser? Detalhe, você gastou meia hora procurando o livro. Mas como é que é? Então você não pode ficar perto dele. Explica como é que vai ser o barulhenta. Como é que vai ser? Tipo, eu não consigo fazer stealth de jeito nenhum. Faz barulho. Eu ando e faz barulho. Meu braço mecânico. Ah, sim, você bate as costas nas coisas. Então você tem penalidade na furtividade e tudo. Tipo, faz barulho. Não, essa é leve, vai. Essa é muito específica, é leve. É, um ponto. Um ponto tá bom. Um ponto. Você tem mais? Você pode pegar mais duas ou mais uma de dois? Não, mas é bom. É legal. E quanto que custa? Não sei como é que tá aí. Aqui no livro tá assim, Gunslinger. Não, pode falar que a gente adapta. É de acertar mira. Isso é uma vantagem, né? Ah, eu quero acertar. Ah, isso aí é mira certa. É. Né? Então bota assim, vantagem mira certa. Essa dá uns 2 pontos. Gasta uns 2 pontos. Isso. E você tem 2 pontos dá mais. 2 pontos dá mais 4 em todos os seus ataques que envolvem mirar. Eu quero ter um diferente do Gunslinger. Eu quero ter tipo um Gunslinger que só serve pra. Se eu tiver perto eu não consigo, só longe. Ah, então é sniper. Tipo sniper. Aí tipo, eu gasto menos pontos, gasto só 1. Tá. E aí ganha esse mais 4 também, só que sobra distância. Se o cara tiver aqui pra acertar ele, eu não ganho. Ótimo. Esse bônus. Beleza. E pra ter high pain threshold? É alta tolerância de dor. É um ponto. Um ponto. Eu ia ter. E você ganha mais 4 nos testes de constituição. Anota assim: mais 4 nos testes de dor. Pronto. E o outro é mais. Mais 4 no quê? A mira certa? Isso, é. É mais 4 no quê? Mais 4 em todos os seus ataques que envolve mira. A mira certa não serve pra, tipo assim, você dar um spray de arma, assim, entendeu? É quando você tá mirando, você vai ter que gastar um tempinho, então, você vai ter que gastar um tempinho mirando. Entendeu? Uma rodada. Tá, mas aqui a descrição era tipo, sem ter que fazer muita mira. Eu acerto sem ter que fazer muita mira. Sem ter que fazer muita mira? É. Posso gastar mais um ponto nele e não ter que ficar esperando, pode? Tá, pode. Como é que chama o outro? Alta. Alta resistência à dor. Aí tem o quê? Aí alta resistência à dor, você tem mais 4 nos testes de dor. Como você pensa uma vantagem pra ser mais psicologicamente estável? Psicologicamente estável? No jogo pra pode ser, resistir mente mais forte. Pra resistir mais fácil mente a forte. Sanidade. Até de sanidade. Né? Sanidade sobrenatural. Bota isso. Super sanidade. Super sanidade. Aí, 1 ponto mais 2. 2 pontos mais 4. 3 pontos mais 6. E assim vai. Qual que você quer? Vai ser. Vou colocar 2. Aí você tem mais 4 nos testes. Mas 4 é muito, viu? É? É. É quase um dado, entendeu? Entendi. Ah, então bota um só. Não, não, não. Pode usar, pode usar. É interessante, é legal. É que eu tava pensando em comprar uma de bloqueio, essa de bloqueio mental. Ah, mas é. Também custava 2, né? 2. Que aí eu vou deixar ela com 2. E o de sanidade com 2. Com 1. Que é os 3. Os 3 pontos que eu peguei de desvantagem. Ah, tá. Ótimo. Very nice. As vantagens e desvantagens vão sendo legal, dá pra customizar bastante o personagem, né? É. A diferenciação dos personagens tá tudo nas vantagens e desvantagens. Assim. Não, é o melhor sistema. O problema do GURPS é que é muito complicado o cálculo. É. Por isso que eu fiz o mais 2d6, que é simplão. A gente adapta. É o negócio de mira certa? É. Eu ainda quero fazer uma lista maior ainda. E à medida que vocês vão dando ideia, vão fazendo. Eu tava querendo fazer um negócio no Excel, assim, no Google Docs. E tacando aí. Vantagem. É, mas porque o negócio é nem tanto ter uma lista grande assim, o mestre saber adaptar. O cara fala qualquer coisa. E saber adaptar. Demorava um tempo pra mirar. Eu falei assim, não. No livro tinha sido sem mirar e tal. Aí eu falei, se eu podia gastar mais um, e aí eu não tenho que ficar mirando. Então, a pistola, Heavy Pistol, que vocês têm, todo mundo tem. Aí vem as armas específicas de acordo com o estilo do personagem, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem o sniper rifle. Documents. O seu rifle, ele serve para duas coisas. Você aciona ele estica um pouco e vira rifle e vira sniper. Mas também você pode desacionar disso, ele vira um fuzil, fuzil de assalto. De boots, tá? Então ele é um fuzil sniper. Então, o famoso fuzil Sniper Colonial C3-48-20. Mas ele tem que funcionar e dar danos diferentes. Né? Ele dá danos diferentes. Tem um livro. Então, 2d6. O dano da pistola é 2d6 mais 3. 2d6 mais 3. Tá? O dano do o dano do fuzil. Não sabia, não. O dano do fuzil. Gente, assim, no nosso sistema, pra simplificar, é 2d6 mais 6 sempre, assim. Uhum. Se você for fazer um spray, aí eu falar, então tem mais uns 4 de dano nisso, entendeu? Você pode não ficar aquele negócio, eu tirei de 5 balas, 6 balas. Esses rifles é tudo de 500 balas, tipo aliens, né? Aí se for ficar doido na aventura, eu falo, olha, seu rifle tá 50% de munição, tá? 40% de munição. Beleza, entendeu? E o rifle de assalto é 3d6 mais 3. E o sniper, quando você consegue atirar numa distância mínima de o quê? Uns 30 metros, né? 30 metros, ele dá 4d6 mais 2 de dano. É muito mortal. São balas de cerâmica. Que é cerâmica nanotec, é mais violento que titânio. Né? Aí o seu, que tipo de arma que ele tem? Pode ter um fuzil de assalto normal, pode ser outras coisas. Porque, por exemplo, o da Erika, o DEPAC é tipo aquela sapatona lá do Aliens 2, entendeu? Ele vai ter um fuzil de assalto, mas vai ter aquela famosa metranca lança-chamas. Vai ser uma metranca giratória com lança-chamas. Uau! Yes. Você é bom, já tem um lança-granada junto. Como é que chama isso? Lança-granada? Então anota aí. Funciona um pouco então, de portada. Assim, o dano é mais 2d6. 2d6 mais 3. Do esse é o... Lança-granada, né? Lança-granada de plasma, whatever, é coisa. Mas que consiga lançar longe. Aí você tem como que é que tá... Viajei. Metralhadora pesada com fuzil. Tem as armas que estão básicas, armas maduras. Tem uma heavy pistol básica. Metralhadora pesada com fuzil. Com fuzil de assalto. Não, com lança-chamas. É a Colonial P3-45, também conhecida como Baby. Baby. Porque toda vez que você usa, você fala assim, burn, baby, burn! Yeah! E ele vai fazendo dancinha tipo do filme indiano. E... você ainda tem uma. Essa aqui, essa tem aqui, ó. Lança-chamas, bota assim. O assalto rifle e o negócio é seu. Tá. Lança-chamas é 3d6 do rifle, mais 4. 3d6 mais 3. O lança-chamas e a metranca giratória é 4d6. Só? Isso. E você tem um fuzil de assalto também. Que é? Fuzil de assalto é 3d6 mais 3, né? Que eu não tô falando, né? É. 3d mais 3. Não. Então basicamente é isso. E você? Qual, que tipo de arma? O meu vai ser só as padrões, normal. Mas você pode ter padrão, tem outro equipamento, como é o fuzil, kit, essas coisas. É, vou ter equipamento médico. Então anota aí, só pra gente lembrar. Uhum. Médico e primeiro socorro, né? Inclusive peguei a perícia preparada para primeiro socorro. Tá. Pra amarrar neguinho na hora lá no meio do combate, tá bom? Tá. Vou usar primeiro socorro, não médico. Então no kit primeiro socorro você tem ampolas. Ok? Ampolas que curam 1d6 mais 4 ampolas de PV na hora. Uhum. Tá? Ampolas de óleo. E você tem também os nanomédicos, assim, ó, que é tipo um pozinho que você taca e vai costurando. Especificamente, não? É um robôzinho minúsculo, que vão lá e costura o cara. Beleza. É doido. Não ficava isso, não. Tá? Tem um. Tem 20 dessas ampolas. Negócio de criação de personagem, mas não tem o negócio de especialização. É, a gente não tem, cada um tem essas ampolas. Não, eu passo que eu tinha remédio, tem não. Tudo. A gente não tem remédio. Aqui não divide por pasta, também. Aqui não divide por pasta, mas tem de qualquer forma. Remédio? Individual. Não, né? Não, cada um carrega 5 ampolas. O médico carrega 20. Cada um carrega 3. 3 ampolas. Bota assim, ampola de... Que eu até incluí o do 2D6. Ampola de nanomédicos. 3 ampolas. Como é que é? Todo mundo tem ampola de nanomédico? Isso. Cada ampola dessa cura 2d6. E no kit também com equipamento de pesquisa biológica. Tá, aí você anota aí. Equipamento de pesquisa biológica. Esse equipamento possui uma inteligência artificial também. Se é. Qual composição química, não sei o quê. Tá. Exatamente. Na verdade, os equipamentos são todos uns negócios assim de vidro, de cristal ou metálico, assim, praticamente sem nada. Porque aí quando você aciona ele com a sua lentezinha, você vai ver tudo. E as suas armas, já colocou? Eu peguei só as básicas mesmo. O meu cara é mais piloto. Tá. E o da Paula? Paula tem que ter um diferente. Se alguém quiser ter uma vibrolâmina, um troço mais exótico. Eu quero ter, assim. Eu como sou scout, eu tenho que ter lâmina, essas coisas. É, assim, então você tem tipo umas adagas, tipo do Assassin's Creed. Um negócio que fica assim e tal, pra cortar, pra tomar. Então você tem duas lâminas de monofilamento. Monofilamento é o seguinte, elas cortam qualquer coisa, menos a cerâmica da armadura de vocês, assim, mas ela corta metal, por exemplo. E dano, se eu precisar chuchar ela em alguém. É, 2d6 mais 1. Ok. Deepak Bronson. Meu nome é Deepak. Take a look at my six pack. Não sei, eu quase nunca usei o PDF, né? Eu nunca vi adiantando o braço, já viu? Eles são conhecidos por não abrir o PDF também. Deixa eu desenhar aqui pra você. Yes. Como é que você quer? Cara quadrada. Moreno. Passa pros lados. Com aqueles olhos meio amendoados de indiano, assim, né? Isso, é. Cutucando. Nariz de indiano, olho de indiano, cabelo de indiano, bisinho. E tem bushy eyebrows. Tem bushy eyebrows. Então acho que eu quebrei. Você comprou aquela de vantagem. Não, é uma faixa em branco. Nariz de chapado. Nariz de indiano, né? Pensa no indiano. Pensa, ele é assim. Pensa no Deepak Chopra. Ele é mais empatatado. Então, mais assim. Um médico alemão. Ó, vê se vai. Eu sou médico alemão. Médico alemão? É. E seu nome vai ser? Hans. Hans. Qual vai ser seu nome? Como é que é o bigode dele? Não sei. Bigode é ralinho, assim. Ralinho. Ralinho? Ele não tem aquele bigode que faz assim, não? Ralinho, Ralinho. A indiana não consegue fazer esse bigode pro cabelo da E a boca? Indiana. Boca de indiana. É. Boca de indiana. Olha só. De que mais seria? É cheio de cicatriz, né? É. Ah, não sei dar nome. Não, é o quê? É russo? É, qual alemão, é a nacionalidade? Alemão. Alemão? Pode ser Hans, não? Hans, Dimitri. Hans. Não, Dimitri é russo. Dimitri é russo. Hans. Ou então... Fritz. Mark. Eu conheço o Dimitri Mark. Grego. Ou então... Grego. Göring. Franz. Hans Göring. Franz. Hans. Como é que chama aqueles, Hans aqueles Göring. Diretores lá? Aqueles diretores que a gente assistiu. Diretor? É. Estou precisando de um nome russo. Gustav. Gustav. Gustav. Ah! Hammstein! Hammstein! Hammstein é bom, hein? Hammstein. E o cabelo dele, como é que é? É liso, preto, liso, com uma franjinha. E tem... Ele tem... Porque é partido no meio, assim, com a franjinha. Bonito. Partir do meio com franjinha? É curtinho, cabelo de indiana. Esse tem umas, é o cabelo escorrido assim, ó. Tá, e depois o pãozinho lá, da consola. A little bread. E é grande? Cabelo? Tem rabo de cavalo e tudo? Não. Você viu que eles lançaram agora no link? Não, é curtinho esse mesmo, batido na mão, outro tipo de... Mas é um cabelo propósito, cheio. O negócio é não ter luz. É muito cabelo, muito a cabelo. A Fernanda quer comprar um dele, com luz, você vê, gente. Entendeu? Aí compra um tablet normal, que aí é muito melhor que o outro. Ai, que lindo. Pô, foram os meninos lá no... É da... Muito... Sim, se tiver jeito de desligar e ligar a luz, tem tudo bem. Tem coco? Não tem é coco também? Não é de coco, mas tem coco. Porque você não come coco. Não? É a única comida que eu não como. Oh my god, what are those? Eu já tinha uns lá, sem cupim, meu sobrinho também não come. Você pensou, pô, vou levar com coco, é muito melhor. Aí, não, eu pensei, ah, será que eu boto aqui alguns sem coco? Não, ninguém vai ser tão chato assim. É a única comida que eu não como, não gosto do gosto. Mas tem assim? Pouco só. Sentiu o cheiro. Nossa, muito pouco. Por isso que eu me perguntei. Você não gosta muito. É, você não gosta mesmo. É, não, até, por exemplo, leite de coco eu acho legal, assim. Sabão em coco, você usa. Sabão em coco eu como muito. Bolinha depois, né? Oh, eu fiz um risoto ontem com leite de coco. Com sabão bom? Com sabão de coco. Com sabão de coco. Ficou, me ralou um pouquinho e colocou. Peguei sabão aí. Aí do PDF que não aumenta muito. Não, é o PDF, ele lê mal. Ele lê mal pra caramba. O PDF tem que. Você tem um programinha, você tem que ir recortando. Ele ajusta isso mesmo, né? Eu faço isso assim. Lida mal com o PDF. Muito legal. Porque o smartphone. Os LCD, você sempre aperta e dá esse negócio. Não, é esse não. Não, tem vez que eu não. Já tem vez que eu não encosto e ele muda. Parece que tá aqui o negócio, é muito engraçado. As melhores aquisições dos últimos milênios. Pode crer, né? É muito doido. Ah, agora converteu. É, mano. Tava me xingando o tempo todo. Não, e eu não achava que eu ia gostar, assim. E eu pedi pra minha irmã trazer e eu pensei assim, ah, não, velho, vou usar isso não. Eu tenho um milhão de livros. Nossa, eu sinto tanta falta do livro. O livro apaga. Quando você começa a ler, cara, você esquece como é que é livro. Você esquece como é que é livro. É a mesma coisa, é. É fantástico. É longe. Eu digi evoluir pro audiobook, eu não consigo ler mais. Não, consigo. Não, o audiobook também é doido. Vai dar dor de cabeça. Mas eu achei paia, tipo, tem uma coisa, igual o Game of Thrones que eu tô lendo. Até falei com o Mike, que não dá pra gente ver o mapa, é uma merda. Mas o mapa é muito ruim. Ah, tô nem aí. Vai andar. Não, mas o Malazan, eu fico. O Malazan são três continentes. Imprime, você imprime. É, não, ainda não. É, você imprime. Que é o South e o North. É. Mas teve um dia que eu falei assim, não, velho, eu tenho que ver. Aí eu abri, fiquei com a cara. É aquilo pra você entender, por exemplo, olhando. Onde que o Hobbit tá, onde que o Tawin tá. Eu sempre acho que River Run é pra cá e não, ele é pra cá. É acho de Castle Rock lá na aqui é o ele. Eu também descabelado, seu cabelo é certinho. Vou começar a fazer um... Ué, mas você falou que era muito. É muito cabelo, mas cabelo não abre. É que ele prometeu direito, assim. Mas ele fica muito pequeno, ele abre e ele fica pequeno. Ele é, sabe, não ocupa a tela inteira. É. Quem converteu que não fez direito, assim. Okay. Tem jeito de fazer o negócio mais bem feitinho. Isso. Como é que é estraga? Era só a página branca. Ai, meu Deus, estragou. Não, é uma página branca. Olha lá. Mas é Frankenstein? Não. Não, compra aí a aparência de onda. Pode comprar a aparência de onda. Beleza, você quer que desenhe os outros? Deixa eu ver. Tá desenhar o seu... de louco demais. A Paula vai desenhar o dela, né? Que ela gosta. Ah, o meu é o russo, ele é careca. Como é que é o russo? Mas vai falar. Marigudo. Né? Não tá achando seu marido. Então ele é russo. Não, acho que. Boris. Foi. Mas ele é. Não, rio, é não tô tipo o Zangief, assim, ó. Ele me organiza meio mal, também, eu acho. É, mas ele é mais. Ele é todo mundo aqui é anabolizado. É. Você tem como criar suas marinhas. Tem uns que é mais, tem. Então é isso. Você tem que ter um trabalho de organizar. Ele é um cavanha baranguete com o Zangief. Ah, sei. Eu quero organizar. Mas o rosto dele é mais. É horizontal ou mais redondo? Assim, tipo, já horizontal. Vou pegar um outro livro, só pra mostrar e ver alguma coisa no outro livro, igual e agora, entendeu? Ele não marca a minha parede que tava lá. Ah, mais horizontal, né? Se eu abrir de novo. Ele é alto. Eu marco o meu. Toda vez que eu abro um livro, ele volta na página na última que eu olhei. Nossa, eu não achei isso. Ele sempre volta na última que eu olhei, nunca volta na primeira. Eu não configurei nada, não. Ele sempre foi assim. Tipo assim, tô lendo um livro aqui agora, aí parei pra mostrar o PDF, não sei o que lá, na hora que eu volto no livro ele tá... E o cabelo, como é que é? Deixa eu ver. Ah, careca. É meio careca. Acho que voltou, né? Tá gigante. Na cabeça raspada. Ou então raspado assim do lado, tipo o Bozo Capeta, sabe? Eu sempre faço assim, tipo na hora que eu tô... Prodigy. Parando bem no meio, né? E às vezes quando eu tô meio... receoso dele não fazer isso, eu bookmarco ele. É, pois é. Mas eu sempre faço isso. Não, quando eu fui ver, eu marco, eu fui. Vou acho que ela também não sabe. Sobrancelha fina. Fica mais fácil. Nossa, mudar, porque quando você tem que navegar dentro do livro, entendeu? Tipo, vou lá no mapa, aí você bookmarca onde você tá. Aí ela ficou um ano sem fazer isso. Tipo, ficou outra vez? Marco muito pequeno. Nossa, deixa aí agora eu vou pra fazer. Ela foi lembrando, ela fez um que deu errado. Ela foi lembrando aos pouquinhos. Nossa, que isso. Que prata. Os esquadrão cabelo de prata, que é só mercenário. Só nego velho. Qual que é o seu? E é só homem também, tem é dessa mulher. É, não, é mulher. Ih, mulherzinha. Mulherzinha scout. Brinca com a mulherzinha. Então, mulher. Brinca com a mulherzinha que você perde a mão, né? Porque a mulher tem. Ela é que nem o bronze, viu? Bronze. Qual a idade do bode? 25. Mas foi do caralho. Eu nunca tinha pensado as dois brigassem, cara. Isso é uma coisa linda. Nossa, é orgasmo nerd. Eu nunca tinha nem pensado numa briga. Os personagens mais fodas. Os dois mais fodas. Meu God. Ai, gente, o problema é. Vocês nunca vão ler Malazan, mas vocês tinham que ler Malazan. Eu tô demais. Malazan é tipo Game of Thrones. É tudo realista e tal. Só que os personagens, assim, tem os personagens que é fudido, que é humano, normal, é fudido. E tem os personagens muito épico, mas é super realista. Então, o cara é meio mega. O cara tem um personagem lá, que é o Caladan Brood. Ele tem um martelo que, assim, ele nunca usou o poder todo do martelo. Nossa. Que se ele usar, cara, acabou tudo, assim. Ele usa o martelo, ele desperta uma deusa que tá dormindo. A deusa, tipo a deusa da terra, ela dorme. Diz que se ele bate o martelo uma vez, ela abre um olho. Se ela abre um olho, cara, ninguém sabe a quantidade de destruição. E o cara tem o martelo, tem esse martelo. É massa, ele tem mais de mil e tantos anos, assim. Não, muito doido. Aí eu fico pensando, aí tem um outro cara, tem um... Não sabe usar, não usa. Porque não pode. Se ele usar, acabou tudo. Ele usa, assim, um décimo do poder dele, assim. Tem um outro, a Normanda é rei. Acho que é cagado. Aí eu fico pensando na briga, assim. Então você fica lendo o livro e fica vendo os personagens fodão. Ai, se esse brigar com ele. Desde que eu vi o episódio da Blackwater, meu negócio é imaginar o Bron brigando com o Hound. Com o Hound, não. Isso é do caralho, os dois mais toscos. Ou o Bron com o Hound, ou o Bron com o Sir Grigori também. Não, sou pago, não tem, eles não é spoiler. Não, a gente tava viajando. Não acontece nada disso nele, só porque isso não... Isso é spoiler. Que não acontece nada, o Newton faz isso o tempo todo comigo. Não, isso não vai acontecer, não. Não, ok. O Bron e o Hound nem trombam. É isso, meu amigo. Não tem, você nem ia pensar nisso. Eu não tinha imaginado isso até eles ameaçarem lá. É, falar que não é spoiler é spoiler. É. Nossa senhora. E tudo que eu te falar, tudo que eu falar que é ou que não é no livro, pode não no ser. Próximo livro pode não ser e pode ser, entendeu? Assim, não quer dizer nada. O que eu acho não quer dizer nada. Não, mas é muito o que pior. Que eu acho que entendi não mas quer é dizer muito nada. Pior. Igual eu falei com você, eu acho que o Brandon vai voltar a andar. Eu sei assim, não vai. Aí, eu, aí depois eu falo assim, não, pode ser mentira, eu posso não estar falando a verdade. Eu, ah, que bosta, é muito pior do que eu ficar imaginando. Eu ficar imaginando se você falou a verdade, se falou mentira, é muito pior. Eu fico imaginar sozinha. Aqui, como é que é o seu personagem? Então, pergunta. É. Falei, não quer saber. Ué, mas perguntou. Não quer saber. Não, falou tarde demais, já tava com essa resposta saindo. Mas como é que é o seu personagem? Ah, não sei, todo mundo é feio, ele é feio também. Não, não, imagina aí. Todo mundo é feio. Qual é o nome dele, nacionalidade? Às vezes ele pode ser um bonitão. Não, faz o do Léo primeiro. Faz o bonitão. Faz o James. Não, mas se o do Maria. O carisma tem, afinal. Eu acho que você tem o maior carisma aqui. Quer ser mulher. Não, meu carisma é três. Mas o seu carisma não é beleza física, é personalidade marcante. É gente bonita. Isso é coisa que a gente fala no D&D. É meu cabelo de bozo. Por exemplo, meu personagem é feio, mas tem carisma 18. É personalidade marcante. Ah, não, eu quero ter o cabelo igual a menina, a Lindsay. Raspado aqui de um lado só e grande do outro. Beleza, então o seu é o bonitão do grupo. Do programa. O Paulo, o seu vai ser o bonitão do grupo. É a menina. Não, a menina. A menina? É, se o do Mário pode ser menina, eu também menina, posso ser menina. Menina na caneta, não, tem que começar no lápis, senão não dá. Porque, senão não sai igual aquele lá. Não sai a menina. Isso aqui era uma menina, né? Então, massa. Aí. Da menininha, ela. Você tem... curte tal de fim? Nossa! Eu tenho uma ideia do mangá Eden. Cara, tinha, tem uma hacker lá, uma hacker velha, tem mais de 60 anos, mas ela tirou o cérebro dela e implantou no corpo de um android, assim, de 12 anos. É. Uau, doido. É doido, a gente pode fazer isso. Pode fazer isso. Pode? Mas eu não sou totalmente android. É que eu tenho julgado. Não, você é biocibernética. Ele é... Não, você foi implantada num corpo, você clonaram o seu corpo mais jovem, mas você tem cabeça de velha. Doido. Entendeu? Doido. Que isso. Então, tipo assim, o corpo quantos anos? 12 anos? Ia ser doido, um menininho assim, no meio dos marinos. Poxa, é mais fácil aqui. Não, se pudesse Android, eu ia fazer um Android por esse. Pode assim. Android. Você quer? Não, agora deixa, por enquanto deixa. Já pensei tudo aqui de, com background. Isso, seu robô é seu inimigo. Não! É. Tem três coisas pra você escolher: esse aqui chama droids, esse aqui é de sequestro, eles atiram, aí eles vão atirar agora. E é liso ou é caraclado? Design clara? Doidão, não, cara. Eu que tira assim mesmo. Assim. Que é isso, galera? Que caralho, velho. Agora eu vou baixar demais. Pô, os caras gastaram tempo aí fazendo esse jogo. De graça, cara. Não, pois é, de graça, sim. Mas é via propaganda? Eles... É. Ou você assim, paga e unlock coisas melhores, assim. Eu ainda não já joguei pra caramba, mas ainda não cheguei a parte que paga. Que isso? É um joguinho diferente pra caralho. Esse que é o doido, cara. Esse joguinho mais diferente, assim. Eu peguei um FPS outro dia. Difícil de jogar pra caralho, mas parecia até legal. Mas ele era pago, só tinha a primeira fase de demo. Que eu peguei do dia que foi muito ruim? Ah, tá, aquele do sapinho, de cortar cordinha. Peguei a versão paga, fudido. Acabou em 5 minutos. Não, achei fudido esse jogo. Sapinho de cortar cordinha? É. Ah, esse aí é Cut the Rope. Isso, esse é famoso. Você fica lutando um com o outro? Esse aqui é um contra o outro. Mas é muita estratégia, sacou? Que de mostrar o tal do fim. Você consegue mudar muito. Tipo, às vezes você tá tomando um pau, assim. Dois negócios que você faz mudar. Que dá certo. Uhum. E tem um pouco de sorte também. Que a roleta vai ali. Aí às vezes tá crítico. Você aperta o 3. Se cai os 3 igual. Me chama no meio falar agora. Se cai os 3 igual, dá crítico com a roleta mudar de novo. Uhum. É tipo, são 3 negocinhos. Uhum. Se pega 2 do mesmo, já sai mais forte. Pela Tower Defense Lost Turret. E aí, Léo? Passa aí. Carisma, vai 3 desse tudo? Que pois isso, é, mas eu sou uma menina. Ela tem 12 anos, cabeça de 60. Nossa. Ah, você tá num corpo geneticamente coisado. Eu sou um clone de mim mesmo. Ah, você é um clone. Só tem o cérebro original. É alemão. Fudeu. Com bigodão de escova, assim. Bigodão de escova. Escovinha. É, o rosto é mais redondo, mais quadrado, queixão grande, esse queixão Shells, fino. Mano, faz, queixo um queixo juntos, maior. Faz os shells mais pra lá do que pra cima. Os mais comprido. Mais comprido. Cabelo. Aqui os conhecemos. Tô fazendo aqui, tipo, Game of Thrones. Junto tudo. Vem pra trás, mas o bigode é tipo do Sarney, assim? Não, é. Sim, ó, fazendo ponto. Queixo. Não, geralmente só tem um alto ou nature. Eu nunca vi nature. Eu criei um nerd, por exemplo. E o nariz é grandão, grosso, quebrado? Eu coloquei. Já rolou. Pequeno? Aí ele vem o que? Pode ser pequeno. Pode ser pequeno? Tá. Então vamos lá. E a sobrancelha? Grossa. Sobrancelha é um bingo de grossa. Mas é, pois é, é mais JPG. Aí ele lê e põe. É, JPG. Que é, porra. É, ele lê JPG. Porra, que bom. É isso. Mas eu gosto dos autores. Eu já tô cansando da cara deles. Foda-se. Continua. É o Nemo. É uma, capa, uma das capas do Nemo do livro. Tá. Do Beijo Moleque do Submarino. Tudo bem, o Nemo. Capitão Nemo. Você tá feliz? Ah, fica bonitinho o Shelves. Ah, legal. Eu nunca arrumei o Shelves. Eu vou arrumar o Shelves. Dá um pé. Aí tem o Nature. Nature é meio ruim também. É mais fundido que autores. Mas assim, entendeu? O que ele lê aqui são passos. Autores e Nature são passos. Aí tem o Nerd. Nature é bem. Como é que escreve pro Tchulo? C. Aqui o Nature. C-H. Tchulo. Quem gosta? Quem quer? C-T-H. C-T-H-U-L-H-U. Meu pai gostava. Como é que é? C-H-U. C-T-H-U. L-H-U. C-B-T-U. Olha, paisagem. L-H-U. Tchulo. Preto e branco. Spelling Bee Competition. Vamos ver quem acerta. Spelling Competition. The End of the World. C-T-H-U-L-H-U. Eu não consegui chamar nunca Cthulhu de Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Cada as teorias, né? Porque disso, daquilo, outro. Foda-se. Eu chamo do que eu quiser. Cthulhu. A palavra inventada é essa. Vamos ver se tem isso aqui. É o grupo dos feios. Isso aí é aquele negócio de médico? Pô, o meu não precisa ser feio não, viu? Ai. Já era, agora já era. Não falo Foi na caneta. Ele é lindo. Depende do gente de boa pra caramba. Depende do ponto de vista. De costas ele é uma beleza. Legal. Tem gente que um saco lindo. Na cabeça é ótimo. Aí não é louro, não? Gostei de fazer shells. Ai, você podia ter colocado aquela máscara pendurada no pescoço. Agora. Máscara? Máscara de médico. Máscara. Aquela que fica assim, ó. Ah, você acha, né? No meio do campo de batalha. Igual uma injeção assim, nada não. Não, tem que, o médico tem que usar só o estetoscópio. Todo, porque todo médico tem estetoscópio pendurado no pescoço. Deixa eu ver. Ai, que medo, não quero ser apontado. Eu vou pro outro lado. Uau. Corro pro outro lado. Só personalidade mesmo. É isso aí, cara. Médico aqui é assim. Médico é médico. Mas inclusive você vai ter um charuto eternamente doido, na boca. Assim. Doido. É. Médico com charuto é doido. Faz a operação, vai soprando aquela fumaça assim. Ela não é feiosa aí, não. Ela é uma menina bonitinha. Bonitinha, assim, mas cabelinho curtinho. Ah. Não, ela é nova de guerra, ela saiu tem pouco tempo. Cabelo curtinho, assim, batidinho, tipo de homem? Isso mesmo. Ah, tá. Não, tem que ficar de perto. Joãozinho, isso mesmo. Eu gostei, achei doido. Vem cá, tá doendo não. Pera aí, vamos botar esse braço no lugar agora. Mas foi fato exposta, doutor. Calma, nada, eu vou deixar ela de internar. Apantá-la, aí tá bom. Deixar ela ser exposta rapidinho. Ai, meu Deus, quando eu tô entendendo o que tá acontecendo. Tá vendo? E eu me coçando pra pegar vantagem com de combate, não peguei nada. Tá segurando a onda. Mas é um vício dos personagens que a gente faz de porrada. Já não faz isso que não é. Ficou estilo Toscona, né, amigo? Por quê? Ah, é a Toscona. É porrado, todo mundo é dobrado. Ah, mas é Marina, pô. É, é isso aí. Eu pensei em fazer, tipo assim, fazer alguns marinhos e tal, mas achei legal fazer um esquema de esquadrão mesmo, assim. Porque aí que o Anderson vai ser o capitão, né? Vai. Acho que sobrou pra mim. Vai ser massa, porque aí vocês vão falar, e aí, quais são os ordens, capitão? Aí o Anderson, ai, eu não sei, que massa! Eu não sei. Acho que o Dark pode ser o capitão. Eu sou o segundo em comando. Quem? Seu... Doc, seu capitão? Deixa eu ver lá, não. Eu tenho que concentrar. Você tem, você tem cara de mais experiente. Eu acho doido. Não, o médico não pode, né? O médico não pode ser. Não. Você vai ter que escolher entre o Brutamontes, a menina de 12 anos, ou a mulher que esnoba todo mundo. O cara que é o Stealth, o que vai em todas as sessões, vai na frente. Mulher. Mulher. Não pode ser. Ela não pode, não ser. Não pode ser capitã. Então vai ser o Brutamontes. Eu acho o piloto mais sentido. Do seu tênis. Piloto. Não, o piloto é o capitão, mas o tenente. É o segundo em comando? É, o segundo em comando vai ser o Brutamontes, só sobrou ele. Não pode ser o hacker, não pode ser o doutor, não pode ser o. Por que não pode ser o doutor? Ah, porque o doutor é o doutor, velho. Doutor e só doutor. Mas ele é doutor porrado. Doutor é conselheiro. Doutor porrado. Ele é doutor porrado. Doutor porrado. Olá, doutor porrado. Olá, doutor porrado. Doutor soco. Tipo, na lista de Bagé, assim. É longe, LOL total. Vocês falam isso antes. Então vou ter que fazer voz de Adama. Isso, vai. Quero ouvir uma. Então seu personagem vai falar com os dentes errados, né? Então abre a boca. Adama. Vou chamar todos de camaradas. Chama vocês de camaradas. É garrafa de vodka na mão. Ai, amor, e dele, comic books. Tem até, tem pra comprar aqui, né? Aqui. Deve ter formato também. Ah, é, você não quis fazer isso agora. Que isso, nossa. Eu ia, eu ia falar assim, dá pra botar mangá aí, ó. Vai mangá aí. Eu tentei carregar uns formatos de comic book, mas não, você tem que fazer um... É, você tem que fazer um JPG. Não tem problema de fazer Zip. Assim. Zip, no, aqueles Zip, é só ser. Zip padrão de JPEG. É, o Zip padrão JPEG na ordem vai no boa. Pensar em personagem assim. Eu tenho que carregar o. Eu não preciso ser Dead. Necessariamente, né? Direto. Pode ser um outro personagem e tal. Mas eu recomendo. Pra ler quadrinho, o que eu recomendo é o seguinte: compra um monitor de 22 polegadas e aí você vê de dois. Ah, mas ele é 22. É, não é igual. Parece que é gigantesco. Não, é 23, né? É maior. Muita, o monitor é maior, nosso é 23, viu? Né? O quê? Monitor nosso. É. LG 23. É. Nossa, aí você vê, você bota duas páginas. Todos os pontos. É maravilhoso. Adorei Walking Dead. Engraçado, eu tô lendo outros americanos, não tô gostando muito, não. Walking Dead. Como é isso? A Erika, Anderson, você tem que... A Erika tem que ser top of the top, senão ela não lê. Tem que ser assim, Alan Moore pra cima. Aí eu passei pra ela o Homúnculos, que é um mangá. Apaixonei. O Homúnculos é tenso. Mas também é uma das melhores coisas que eu já li na vida também. Eu falei, se ela não gostar disso, procura na internet, tipo, comics. Ó, mostra aí, pessoal, aí, ó. Você não é ET? Ela é um ET. Ah, então tá certinho. A foto tá correta. Já viu ali, Paula? Então vamos ver. Parece uma cantora. Então, de novo, Deepak Bronson, ex-capitão dos Demolition Cougars, destruiu uma nave aliada. Não, Demolition Tortugas. Tortugas. É. Demolition Tortugas. Tortugas. Destruiu uma nave aliada. Você direito. Aí ele perdeu. Não, aqui, ó. Perdeu posto. Newton. Ele é cozinheiro nas horas vagas. Newton. Cozinheiro. Não, eu não peguei equipamento direito. Equipamento é pistola. Pistola é pesada. Heavy pistol. Dos Colonial Mariners. Dá 2d6 mais 3 de dano. Tem 500 balas. E um fuzil de assalto. 2d6 mais 3? É, 2d6 mais 3 de dano. E o fuzil de assalto. Acho que a gente tem uma faca, hein? 3d6 mais 3. Essa faca padrão. É, e a faca padrão, vibrolâmina de 2d6. 2d6 mais força. Só isso. O que que era o negócio que falou pra eu ter? Tem um lança-granada junto com o seu rifle. É, um lança-granada junto com o meu rifle. Tá. O seu rifle de assalto tem um lança-granada. E... anota aí, lança-granada, cada granada dá 3d6 de dano. Diária. Né? Diária, é. Tem 20 granadas. E você tem que ter também coisa de explodir, de munição. Bota assim, equipamento... explosivo baixo e tal. É. Equipamento de demolição? Equipamento de demolição. Bota aí. Você tem 4 cargas explosivas de 5d6, cara. É. 5d6. Isso. E o kit. O kit Cyber Doctor. Peraí, qual que era a lança-granada? Cada. 3d6, cada 3D6. Granada diária. São quantos? Você tem 20. Isso. Você tem 20. Ok, então deixa eu ver então cada um. É. Anso, qual que é o nome do personagem? Boris. Cazói. Boris. Boris Cazói. E o sobrenome? Pois eu não consegui pensar, não. Ah, tem que pensar, deixa eu ver. Yeltsin. Não, Yeltsin não tem nome. Deixa eu ver, Yeltsin. Como que Boris o Yeltsin chama? Krakowers. Tá bom. Krakowers. Como é que chama aquele diretor daquele filme? Krakowsk. Do. Como é que chama? Hã? Aquele filme que a gente viu, aquela duas partes. Sergei Eisenstein. Nossa, Sergei. Eisenstein. Boris Eisenstein. Ele chama Boris Kravosky Eisenstein. Terceiro. Então ele é o quê? É o capitão. Capitão. Histórico, alguma coisa do passado. Darpest. Todo mundo tem que ter alguma coisinha, algum trauma, alguma coisa. Ele chegou a trabalhar como piloto de nave de voo doméstico, assim, né? Interplanetário. Uhum. Daquela corporação russo-americana, se não me engano o nome. É, da Boeing, né? É, acho que era Boeing. É, Boeing Interespacial, negócio assim. Federated Boeing Interestelar. Só que ele era meio porra louca, assim, ele gostava de adrenalina, gostava de fazer uns voos. Não muito convencionais. Muito convencionais, e ele acabou saindo de lá e seguiu. Causou um acidente. Lógico. E resolveu seguir carreira militar. Pra ser piloto. É casado, solteiro. Viu? Solteiro. Tive no fubá. Solteiro. É mesmo, eu não sei. Tico no fubá. Yes. Qual o maior medo? Maior medo. De, sei lá de quando. Qual que é o maior medo dele? Tem que manter, agora que ele reciclar tá no... a linguagem, Léo. Esse negócio está vivendo uma palavra nova, não dá não. Ele vai espalhar a emissão, é isso? Yes. Perder não, alguém na minha família falava isso. Ah, beleza. Ele não deixa soldado ir para trás. Porque tinha isso... Ele falava isso? Chacrinha? Alguém falava. É, eu não sei. Que era exatamente isso, casado, solteiro, tico no fubá. É, alguém falava isso. Paula, como é que chama o seu personagem? Hein, Paula? Não sei. Como é que chama? Você não sabe como chama? Qual a nacionalidade? Vamos por aí. Nacionalidade, que aí já ajuda. Uma bem bizarra. Japonesa. Pode ser de outro planeta. Faz uma japa. Outro planeta. Faz uma marciana. Não, faz dos meninos, que eles já estão sabendo. Só falta... todo mundo já sabe, só falta você. É. Não, mas você ainda não... faz não, vamos lá, é na pressão. É na pressão, isso, na pressão. Faz uma marciana. Faz uma brasileira, faz uma carioca. Nem fudendo, uma carioca. Uma banqueira, velho. Banqueira. Banqueira. Uma banqueira. Doido demais. Não, vai que é banqueira. Se você não fala, o povo vai falar com você. Faz uma esquimó. Uma hacker esquimó. Uma australiana, uma australiana. Uma australiana. É, pronto, australiana. Uma aborígene australiana. Uma australiana. Olha, então uma kiwi, Nova Zelândia, kiwi. Não, tá bom, australiana. Tá, australiana. A roleta vai passando e a Paula vai escolher. Ela é a Delta. Ela é a Delta, é o nome dela, é Delta. Delta? É. Delta. Cantora australiana que chama Delta. Delta YZ. Delta Airlines. Então, Delta e o sobrenome? Y. Não, o sobrenome de hacker é o... É um número, é um código. É o código. Porque você foi hacker antes de ser colono marine, entendeu? Silver Fox. Meu Silver Fox é o cara que tá fudendo com o diabo, é? Então é Gold. É o hacker. Dizem quem é esse cara. Hã? Gold. Uma imagem muito boa. Era uma imagem promocional do diabo, assim, do Barbarian com um machado, assim. Morre diabo. Ele batendo no cara. Morre diabo. Não, Delta é o seu nick, né? Delta, porque não, Delta é um símbolo. Não, meu nome é Delta. Não, você invade os computadores e deixa Delta lá. É, Deltinha. Delta. Seu nome ninguém sabe, pronto. É. Meu nome ninguém sabe, eu sou Delta, pronto, acabou. Não, mas eu preciso saber. Eu tenho que ser Madonna. O nome dela é Cindy Morris. Entendeu? O nome mais bunda dos Estados Unidos. Cindy Morris. O nome novo do Prince, que é impronunciável. De novo? Não, já era. De novo? É o novo, velho. É o símbolo. É tipo o último nome. Não sei. O artista anteriormente conhecido como Prince. É, se começar a chamar ele de um símbolo, né? Gente, eu fui de uma bichice que sabe. Não, então qual que é o nome dela de verdade? Cindy Morris. Amanda. Não. Amanda Palmer. Amanda Palmer. Amanda Palmer. Mary. Mary. Fala o nome da personagem aí. Que você gosta aí, pronto. Isso, que não seja de Game of Thrones, que é muito malhado. Lauren Robertson. É, o nome dela é Lindsay qualquer coisa. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Não! Lindsay Lohan. Era Lindsay Pavan? Pavão. Lindsay Pavan. Pavani. Pavani, que coisa! Ela é italo-australiana. Italo-australiana. Super contemporânea. É. Da Delta. Beleza. Alguma coisa da história dela. Por que ela trocou de corpo? Porque ela... Teve o corpo todo consumido por chamas. Nossa senhora. Não, por cangurus. Comido por tubarões. Porque a paixão dela é tecnologia. Ela quer continuar assim, aprendendo. Eu já sei o que aconteceu. Aqui, ó. Se invadiu um computador da Motokatsu Kiono. Que eles mexem com a inteligência... Não, com a Artificial Life Incorporated. Se invadiu o computador. O gelo negro deles, gelo negro é uma defesa do de computador. Fritou seus nervos. Fritou o seu corpo inteiro, assim. Aí. Você teve que trocar. Você explodou sua consciência eu e trocou. O governo ofereceu duas coisas: você morria mim, né? Ou você entrava nos Colonial Mariners com um novo corpo. Então tá. Ah, doido. Esse era uma outra pessoa, então não era terminado. Invadiu a Artificial Life. Mas eu continuo sendo Delta. Life. É a de engenharia. Em busca de uma não, inteligência. Verdade. Não, inteligência Delta. Artificial nível alfa. Delta J. Jeff Delta. Nível alfa. O corpo foi destruído. E. O Doc fugiu. Foi oferecido. Duas. Não vai prestar de capitão. Quem vai ser capitão? Você vai ser capitão. Vai prestar. Sobrou, né? Sobrou. Sobrou. O meu second command matou um esquadrão, tá tão bem. Oh. Acho que o grupo morre antes do jogo com o Tio Lu. Você recebeu um desenho meu do Hulk? Não. Eu acabei de responder um desenho hoje. Sim, eu tinha ficado um tempo desenhando o Hulk, eu acho que ia pra você, velho. Eu desenhei um Hulk muito legal, não foi pra mim não. Eu desenhei um Hulk muito legal, eu tenho que ter um jeito de salvar, cara. Eu desenhei um jeito muito legal. Como é que salvo? É o seguinte, ah, e já tem uma... Acho que tem uma historinha pra você, Delta. Você conseguiu chegar a entrar em contato com uma inteligência artificial nível alfa dentro da Artificial Life Corporation. E dizem que isso não existe. E o nome dessa inteligência artificial é Shiva Drive. Shiva é uma Drive. Deusa. Entendeu? Você sentiu uma voz da mulher. A mulher assim, oh, quem é esta? Aí na hora que você viu assim, você estava pronto para copiar a inteligência artificial, aí pff, seu corpo queimou. Foi fritado. Ah. Tá bem cheio. É bom que aí eu já tenho coisa pra usar. Pois é. Yes. Então o Boris tá com medo de falar a missão. Eles botaram você com o famoso carrasco de Nexus 4, que é o The Park Bomb, é o carrasco. O carrasco de Nexus. De Nexus 4. E por incrível que pareça, o Deepak Bronson não tem culpa nenhuma. Assim, estava na mira. É. Né? Eu fiz o que mandaram fazer. Exatamente. Esse é o passado negro. É, ele é o carrasco de Nexus 4, é conhecido como carrasco de Nexus 4. Então, ele é conhecido como aquele que mata os amigos, que não tá nem aí. Né? Como é que é o nome da inteligência? Inteligência artificial chama Shiva Drive. Drive. E aí, Mr. Mark? É, doctor. Tem um doctor também. Vamos ver o Léo primeiro. Doctor. Hamstein Hidel. Hamstein. Rammstein. Tem até musiquinha, vou botar. German. Vai ser o tema do doctor. Rammstein Himmel. Hidel. R-I-E-D-E-L. R-E-D-E-L. Hidel. Dr. Hidel. Dr. Hamstein. Como Hamstein Hidel. Aqui. Hamstein. Hamstein Hidel. É o Ham. Tem um clipe do Snoop Dogg, que é tipo ele na favela do Rio. Na favela mesmo, gravado. Começa assim, toca um telefone na favela, um moleque atende. Alô, o que você quer? Aí, vou chamar. Aí sai com o telefone assim. Aí, Snoop, é pra você. A coletânea da fala em português do GTA? GTA não. Do Max Payne? Max Payne 3 aqui no Rio de Janeiro. Aí fizeram tem umas coletâneas em vídeo. De toda a fala em português. É muito que aparece. Eu não vi a coletânea, mas a gente viu. Tá, tá entre. Você sente que tem dublador profissional e você sente que tem os maneca entrando. Quero sobrinho do cara que é bizarro. Aí o mais legal, eu vou mostrar. Do Diablo tá muito pro. Tem uma série. Começou a jogar em português. Tá muito legal. Tem um easter egg, mas eu não aguento não. Tem um easter egg que o cara vai lá em determinada sala, ele vai lá dentro, liga uma televisão. Aí a televisão começa a ter um monte de propaganda. Cara, é meia hora de propaganda de não sei o que. Aí começa a novela. É não sei o que do amor. Amor é mais que amor. Tem três vezes escrito amor no dia da novela. É, no Max Payne não tinha. Aí, em português. Aí começa o cara conversando com a mulher. Fulana, como eu te amo e não sei o que. Te na adoro. Novela. Na novela. Uhum. Como eu te amo, né? Ela tá grávida, assim, tem uma. Muito ruim, muito ruim. Aí de repente aparece a Kenga. Aí, quem é essa? Não, essa é fulana. Aqui, eu amo ela, eu deixei você ficar com ela. Aí elas começam a brigar. A mulher começa a ter filho, o filho começa a nascer. Tá nascendo. Aí o menino nasce, o menino é cuspido pra fora. O menino é um curupira. What? O menino é um curupira. Ai meu Deus, meu filho é um curupira. E o curupira é direitinho, com o pezinho pra trás. Ah, eles programaram tudo direitinho. Meu Deus, os caras conhecem curupira, velho. Doido. Eu assistiria uma novela dessa. Mas o Max Payne parava de assistir na casa. Eu joguei até no GTA 4, eu parava e ficava assistindo os negócios, ficava feliz de programação GTA 4. Ah, sim, em português, caralho. Mas esse. A programação GTA 4 é bom. Porque precisaram bem pra chegar até o Curupira. Não é. Deve ter um time brasileiro, entendeu? Fazendo bem. Não, a tradução. Local. A tradução. Não, mas não foi a tradução. Não foi só a tradução. Não, o que eu tô falando? Deve ter que adaptar as coisas. Ah, é. Né? Não, senão só a dublagem. O roteiro, né? É. A tradução do Diablo tá muito boa. Tá. Foi impressionante. Inclusive com atores falando, porque o jogo é todo falado. Com atores em português, tá tudo traduzido. É, então você entra lá no Porão Bolorento. Aí você vai lá no. Tudo, todos os monstros, tudo. Muito show. Muito show. Doido isso. Vamos lá, então Dr. Hamstein Heidel, qual que é o background dele? Ele era médico, tava pesquisando a nanotecnologia pra trabalhar com inserção na psicologia. Aí ele chegou no ponto que só no exército queria ter acesso à tecnologia que ele não teria fora, sendo centro civil. Meio que ela entrou o exército para ter alcance a essa tecnologia. E também ter acesso às tecnologias proibidas dos setores exteriores. Porque lá no setor exterior que tem as piratarias cibernéticas e tudo, entendeu? O comércio ilegal e tal. E aí eles podem ter desenvolvido novas coisas, né? Isso também te interessa, né? Talvez. Aí o psionismo é exatamente isso. Ele adquiriu dentro do exército o psionismo com a pesquisa dele. Uhum. Usando ele mesmo como estudo, né? Cobaia. Não sei por que foi virar marine, né? Pois é, então cria um trauma pra ele, alguma coisa, algo horrível aconteceu. Esses caras que fazem muita experiência, sempre acontece algo horrível. No continua assim. Alguma coisa sempre explode na cara dele. Entendeu? Ele perdeu a filha, morre, perdeu a esposa, né? Sei lá. Tentou reviver a esposa, sei lá. É, ele pode ser meio Frankenstein, né? Ele tá tentando reviver a esposa, não sei, ele... Mas pra entrar nos marines... Bom, então os marinhos é que eu vou conseguir chegar fora, né, nessa tecnologia exterior. Pois é, mas por que ele largou a vida dele de doutor, confortável, no meio da faculdade, assim? Né? O que que gerou essa obsessão dele atrás de nanotecnologia? Ah, sim. Né? Ué... talvez um acidente que deixou a esposa em coma. Uhum. Ele tentava descobrir como tirar ela do coma e, mas por questão judicial e de grana, não conseguiu cobrir os gastos de hospital. Uhum. O neguinho desligou os aparelhos. Ah, aí ele fez uma cópia da mente dela. Ele guarda essa cópia da mente dela. Pra talismã. Isso, aí ele tá querendo recriar, porque tem clonagem, mas não tem ainda um cérebro artificial. Então ele tá com a memória dela e buscando um jeito buscando a verdadeira inteligência artificial para conseguir depositar a memória dela. É, ou então um receptáculo que possa receber, né? Então busca um cérebro artificial. E reparando no esquadrão, que beleza. Mas que beleza. Para reviver a esposa. Só gente boa. Ele comprou a desvantagem. Ele é o monstro do meu país. Ele é bonzinho. Comprando não. Olha aí, ó. A esquentadinha. Deve tirar até a mãe. A mãe dela morre. Ela não tem mãe. Beleza, doido. O cara sofria bullying na infância e ficou assim. Então agora, Mr. Mario, como é que ela chama? É a Isla Brandt. Isla Brandt. Isla Brandt. B-R-A-N-T? É, B-R-E-N-T. Mas pode ser, ah, eu te posso. Não, Brandt. Okay. Isla com Y? A-Y-L-A? Não, com I mesmo. Ela é o quê? Ela é de onde? Ela vem de uma colônia mineradora, assim, bem distante. Assim. Ah, sei. Então, vamos botar ela. Aquelas colônias de classe 3, assim, as bem fodidas. Assim. Ela é a única que não nasceu na Terra. Você quer do sistema solar ou de fora? De fora, ela é de longe. Acho doido. Colônia. É, lógico. Então você é de Centauro. Centauri. Centauri Sports. Uma Centauri bem fodida. Centauri 4. O quê? Centauri 4, que é mineração de metano. Não é pra mim. Alguém vai não. ter preconceito contra ela? Ah, fácil. É. Ela tinha uma vida de privação e terrível, tomando mineração. Ela lutou na Guerra das Colônias? Nossa, com dois anos. Não, ela não lutou. O pai dela lutou. Quantos anos que ela tem? Ela tem só 26. Porque se ela é da colônia, então ela sofreu com a Guerra das Colônias. Porque a Terra não sofreu quase nada. Não, mas eles tinham que trabalhar, eles não lutavam, mas eles tinham que trabalhar assim, 24 horas por dia pra produzir o suficiente pra alimentar a guerra. Ah, sei. Mas teve ataque lá ou não? Não, era muito isolado, mas a questão é que a condição de vida lá é muito ruim. Então desde pequena eu sempre quis, tipo, melhorar de vida. E viu nos Colonials Marines uma oportunidade de garantir a família, assim. De fazer eles não ter que trabalhar tanto e tudo. E sempre trabalhou por isso, sempre foi assim, primeira da classe, essas coisas. E por que ela desenvolveu esse lado assassino dela? Agora não é assassino, é pior. A família morreu em algum momento, ela não conta pra ninguém. Tá. Mas aí ela começou a ser arrogante e suicidal, assim, sempre ir na missão sozinha, etc. ela não conseguiu absorver que a família dela morreu, que foi o que ela trabalhou a vida inteira pra sustentar. Então ela não aceita, né? Não aceita que ela tá sozinha. É, exatamente. Por isso que ela desenvolveu o comportamento suicidal de arrogância e tudo, de não trabalhar com o time. Ela vai em missões de assassinato como sniper, com certeza, né? Ela fez missões de assassinato. Eles usam mais de scout, assim, normalmente, mas vai sozinha em milhões de missões, assim. Então ela tem pesadelos com a família, né? Ela tem um sentimento que ela abandonou. Oh yes, alright. A família do Dibrak é normal e a mãe até hoje... Minha mãe é amorosa. Não, a mãe queria que ele fosse estudar medicina lá na Inglaterra. A mãe é daquelas que segura na orelha assim. Até hoje ela fala isso. Ah, Maisane, o cara é tudo, tá bom, Maisane. Então você tá procurando uma boa indiana de boa família pra casar. A Inglaterra é o que hoje? É o que na... Ah, mas ninguém sabe que ela não tem família. A Inglaterra faz parte da União Europeia. Yes. Que faça medicina, né? Medicina. Quem faz medicina? Ou computação. É famosinho, né? Que tem o cabelo assim. Que ele raspa assim e fica sempre com o cabelo pra cá. Bem cara de gay. Assim. Pra homem, ele é o filho mais novo. Famosinho. É. Não, essa menina ficou bacana, ficava bacana. Porque os outros irmãos, eles são médicos. Não, era uma série de pessoas que cantam. São mais quatro irmãos, mais velhos. Reality show de música. E ela é uma bonitinha, o cabelinho dela é uma bonitinha. Então você pode pedir informação de como é que é a faculdade de medicina com o Dr. Hamstein. Interessado, doutor. Eu tô interessado. Ô, com aquelas mãos parecem dois cachos de banana. Parece que os dedos são curtos e grossos, assim, né? Aqueles dedos. Que parece. Dois cachos de banana terra, assim. Ó. Ai, ai. Sempre tive muito jeito, sabe, doutor? De cuidar assim dos outros. Com a mão firme, ó, pra usar ele não quer, a mãe que quer. A mãe que quer. Ele vai scare the patients to cure, né? Alright. Então, massa. Então, a gente já tá chegando no final também. Vou só dar o. Começar, então. Bem, então vocês montaram. Lutaram como trabalharam como Colonial Mariners na autoridade colonial interespacial durante bastante tempo e vocês se sobressaíram nos esquadrões onde vocês estavam até que a Federação Terrestre decidiu montar um esquadrão chamado de Forças Especiais Interplanetárias, tá? Que é as Forças Especiais Interplanetárias. O PV não é força, mas constituição. Tá bom. E que também que fica como feio. Os feios. Feio. Então vocês são das Forças Especiais Interplanetárias. Essas Forças Especiais Interplanetárias. Orbitais, aí fica feio. Interplanetárias. Operacionais, orbitais. Operacionais. Feio. Nós somos da feio. Feio chegando, feio chegando. Abre as portas. Feio chegando. Que são mais, são espécies de comandos delta, né? São black comandos, né? Vocês vão em missões. Suicidas secretas impositivas. Então, por exemplo, quando acontece problemas com as corporações, eles mandam os feios. Eles mandam os feios, as forças especiais e interplanetárias operacionais, para poder interferir e investigar. Normalmente é quando as corporações fazem alguma coisa ilegal fora da lei interplanetária. Ou seja, tá? Então, bem. Aí vocês montaram o seu esquadrão, vocês têm a honra de batizar o esquadrão. Como é que chama o esquadrão? O animal no cor? Animal é um adjetivo, animal é uma cor. Animal é uma cor. Animal é uma cor, animal é um adjetivo. É, deixa eu ver. Por exemplo, tem águia de prata, não. Gaviões de ouro, tubarões do espaço. Space Sharks. Space Sharks é dois. Space Sharks. Silver Fox. Silver Hawks. O Silver Hawks é meio bizarro. Pensa no animal doido. Faz um animal. Lontra. Puma é doido. Lontra. Girafa. Puma é doido. Hipopótamo. Puma é legal. Puma é doido. Formiga. Puma. Tarântula. Puma. Tarântula é doido. Formiga é doido. Tarântula é doido. Tarântula é legal. Tarântula. Pica. Tarântulas de fogo. Não, é meio. É meio erótico, né? Tarântulas em chama. Ai, em chama. Então, fala outro bicho, escorpião. Escorpião não. Escorpião, não. É, meio brabo. É, deixa eu ver. É um bicho bem, bem horrível mesmo. Ornitorrinco. Vírus. Aquele cara bem nerd. Vírus, são só os vírus do espaço. Quimera. Ai, quimera. Quimera é doido. Quimera é um Arpia. Bicho. Arpia. Quimera. Arpia é meio gay. Quimera. Arpia é meio gay? É. Pronto, são os quimera. Não, também tá bom. Não. Carcaju. Carcará. Carcará. Ah, carcará do espaço. Carcaju é o nome. Elas são os carcará, velho. Carcará. Carcará. Mata e come. Pega, mata e come. Doido. Carcará. Minas, né? É Minas. Tem carcará. É, ué. Esquadrão mineiro. É esquadrão mineiro. Jaburu verde. Jaburu. Jaburu. Escadão de jabuti. Bati. Não, não dá medo. Escadão de jabuti não dá medo. Nós somos micro. Tá mandando Escadão paca. Paca tá mandando ar. Escadão anta. Anta. Capibaras não. Mortais. O carcará é doido, porque dá pra fazer a águia. Carcará do espaço. Pega, mata e come. Já tem telinha. Eu acho uma bosta, mas tudo bem. Não, então fala um chique. E fala um chique. Carcará. Orcas. Orcas do espaço. Eu falo snake. Snake não dá. Mas nem que ser bicho. Não pode ser outra coisa. Fala em inglês, então. Em inglês sempre fica chique. É. Como é que é carcará em inglês, Paulo? Snakes on space. Carcará. É só carcará. Carcará é doido. Carcará. Vou te carcará. Pega a mata e come. Normalmente eles falam assim: tigres, os tigres vermelhos. Não. Cobra. The cobra. Cobra. Espadão cobra. Piranha. Piranha. Piranha. The Paranhas. The Paranhas. Não põe lobo mesmo e pronto, não. Todo mundo gosta. Parrot. Wolves. Grey Wolves. Pronto. Grey Wolves, tá bom. Wolf tá sempre. Caso está. Você vai. Ah, é. The Grey Wolves. Wolfenstein. Ele vai chamar de Wolfenstein. Não, Esquadrão Grey Wolf. Ele vai chamar de Wolfenstein, lógico. Imagina se ele fosse o líder ainda, bicho. E quando eu falo que quando é curto, xinga a besta. É, então, você foi chamar os Grey Wolves lá. Aí o quem que é esse? É, mas... O coronel. O coronel. Ah, não, não pode, dá outra história. O coronel. Eu já Caladan. Caladan Brood. Bom demais, o cara tem a mãe dos nomes. Caladan Brood. Coronel Caladan virou pra vocês e falou o seguinte: Caladão. É o Coronel Brood. Ele fica Brood. Ele fica Caladão e Brood. Né? Caladão e Brood. Virou pra vocês e falou assim: Grey Wolf. Infelizmente, nós tivemos que tirar de vocês da investigação que vocês estavam fazendo na Black Sun, lá nos sistemas exteriores. Mas depois de vários meses, não conseguiram. Nenhuma informação sobre a localização do quartel-general da Black Sun, mas mais pra frente talvez vocês possam voltar a isso. Eu chamei vocês aqui porque nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo lá em Gamma Leporis. Alguém sabe sobre Gamma Leporis? Não. Eu não. Gama Leporis é um sistema. É um sistema. Gama Leporis é uma estrela que possui 9 planetas girando em torno. E essa estrela fica na constelação de Lepus. Lepus. Muito obrigado, capitão. Não, anotei. 29 mil anos luz da Terra. Por isso que você é o capitão. Da aventura. Capitão Boris. Por isso você é o capitão. Capitão Boris foi o único que leu o memorando que eu passei ontem. Eu queria ser o capitão. Eu ainda tô no, nas primeiras. Eu li o memorando, senhor, eu só não gosto de me exibir. eu tô nas primeiras linhas. Bem. Gama Leporis é o território, está nos sistemas exteriores, então nós não temos jurisdição completa do que acontece por lá. Porém, a corporação Senargo, para aqueles que não leram meu memorando, a corporação Senargo é uma corporação europeia com capital chinês, também asiático, europeia asiática, e que lida com espaçonaves, equipamentos coloniais e mineração. É atualmente uma das 10 maiores corporações. Possui um capital de em torno de 400 trilhões de trilhões de dólares, de eurodólares. Bem, essa corporação, a Senargo, eles acabaram de enviar, eles enviaram alguns meses atrás, depois vou passar para vocês todos os detalhes, mas eles enviaram alguns meses atrás uma espaçonave de pesquisa. Eles pediram para nós, do governo da Federação Terrestre, que a gente fizesse um lease, né, de uma espaçonave de pesquisa do nosso Centro de Pesquisas Intergalácticas. E a gente passou para eles uma nave muito avançada, a Carl Sagan, que eles colocaram a tripulação deles e foram para lá. O problema é que recentemente nós recebemos a informação que a Carl Sagan não estava em operação. Nós não temos nenhum tipo de comunicação com a Carl Sagan. Como o sistema está a 29 anos-luz, nós recebemos hoje, então nós estamos enviando vocês. Vocês vão chegar lá em torno de 2 meses, né? 2 meses, para poder investigar o que está acontecendo. Onde está a Carl Sagan e o que está acontecendo com a, e se vocês acharem a Carl Sagan, se ela não foi destruída, vocês vão tragam ela de volta para a Terra. A Senargo não está respondendo aos nossos inquéritos. Nós já colocamos um inquérito jurídico em cima deles para chamar os diretores. Eles disseram que estão fazendo suas próprias investigações, que é para a gente aguardar. Por isso que eu entrei em contato o Conselho de Segurança entrou em contato com a gente para poder enviar uma das forças especiais para lá. Vocês vão estar indo lá sem a autorização da Senargo. Lembrando que no sistema de Gama Leporis, a Senargo possui uma colônia de mineradores, em torno de 100 mil mineradores, no planeta Styx, que é um planeta de classe M, tipo Terra, porém é um planeta que é praticamente quase todo feito de mercúrio e alguns metais pesados. Apesar de ter uma certa atmosfera propícia para a vida, não para nosso tipo de vida, porque a atmosfera é muito cheia de mercúrio. Lá tem oceanos de mercúrio. E é um local de grande de mineração, principalmente cristais de mercúrio, que são essenciais para as máquinas de hiperespaço das naves. Eles vão estar sabendo de que uma força está indo, mas eles não necessariamente vão ser informados que vocês vão justamente para resgatar a Carl Sagan. Ok? A Carl Sagan também vai servir de prova no nosso processo administrativo contra a Senarco. Ok? Então, vocês têm alguma pergunta? É, a Carl Sagan pesquisava o que exatamente? Quais eram as pesquisas dela? Bem, biotecnologia, desenvolvimento de novos compostos. A gente tem uma informação de alguns dos tripulantes da Carl Sagan. A gente sabe que o professor Joseph Guggenheimer, ele, junto com um time de 4 cientistas que a gente não conseguiu tirar, porque são informações confidenciais da Senado, o professor Joseph Guggenheimer, ele é um especialista em xenobiologia, ou seja, em biologia e outros aspectos de vida alienígena. Sim. Temos permissão para matar Xenargo Corpus para cumprir, se for necessário, para cumprir a missão? Sim. Tá bom. Vocês têm permissão porque nós entramos em contato com eles. Eles se recusaram a colaborar conosco e, pela lei interplanetária, vocês, como Colonial Mariners, vocês têm a função de polícia na região. Okay, então, caso vocês encontrem resistência, vocês podem engajar com força com letal. Força letal. A única coisa que o que a gente apenas não quer, por isso que nós estamos enviando vocês, é que vocês causam algum distúrbio com os civis de lá, né? Lembrando que, a não ser que tenha algum tipo de justificativa por meio de vídeo dos seus capacetes, vocês tentem preservar ao máximo a vida dos civis, dos trabalhadores da Senado. Agora, CorpSec, infelizmente, eles devem ser considerados como inimigos até que a Senado esclareça o que realmente está acontecendo com a Carl Sagan. Ok. Então, a gente sabe que o professor Guggenheimer está lá junto com eles. E a Senargo Corp, ela possui um... junto na Carl Sagan, os nossos Psycorps sentiram a presença de um Psycorp, um ex-Psycorp ou de um telepata. Provavelmente algum mercenário, algum psionista mercenário contratado pela Senargo. O porquê disso também a gente não sabe. Então é isso. Mais alguma pergunta sobre a missão? Tripulação de quantos? Quantas pessoas? A crew. Da Carl Sagan, né? Isso. A tripulação da Carl Sagan parece que foi em torno de 10 pessoas. Entre elas, esse sai que o doutor médico. Isso. E como é que é a Carl Sagan? Ela tem armas, essas coisas? Carl Sagan? Eu vou passar para vocês, para os seus computadores implantados, né, no seus corpos, seus computadores pessoais, os mapas da Carl Sagan. Os blueprints. Que é uma nave nossa, né? Então nós temos os blueprints, né? Aí são esses aqui, eu não vou passar, que a gente vai fechar por hoje, né? Esse é nave de pesquisa. Como? Essa é nave de pesquisa. Nave de pesquisa. Não é nave de batalha. Não, é como todas as naves, naves da Federação Terrestre, elas possuem canhões de plasma, né? Uhum. Mas é uma nave de pesquisa. De pesquisa biológica. Mas eles fizeram questão, eles não requisitaram ninguém, eles só fizeram o lease da nave e não requisitaram ninguém, nenhum dos nossos pesquisadores. É, na região A tem algum histórico de algum grupo terrorista que pode estar usando ela como refém, assim, de ter dominado a nave, estar usando isso para negociação com a... Bem, o Gamma Leporis fica nos sistemas exteriores. A dominação deles é grande o suficiente para não ter esse tipo de ameaça. É, o Gamma Leporis fica nos sistemas exteriores, então sempre há o risco de tanto de piratas espaciais quanto de membros da Free Tech, que é aquela corporação dos mundos livres, interessada em pirataria cibernética, em roubo de tecnologia, ou da misteriosa Black Sun, que vocês estavam investigando lá em Alpha Centauri e não conseguiram muita coisa, a não ser executar alguns vendedores de tecnologia proibida, genética. Sistema. É Free Tech e Black Sun. É uma coisa. Se algum de vocês, né, algum de vocês já esteve numa colônia de mineração? Sim, senhor. Bem, depois você explica melhor para os seus colegas, mas normalmente as colônias de mineração não gostam de estrangeiros ou de pessoas que não trabalham com o que todo mundo trabalha na colônia. E nos sistemas exteriores, o sentimento de hostilidade contra os colonial marines é muito grande. Então, fiquem atentos e, assim, saibam que vocês estão entrando num território um pouco hostil. Todos irão respeitar vocês pela insígnia que vocês carregam, mas esses locais sem lei são perigosos. Precisam ser unidos para sobreviver, senhor. Isso. Agora, bem, a nave de vocês, a Boreas, vai estar pronta amanhã. Então vocês têm um dia e uma noite livre. É livre que fala? Como é que os militares falam? Não, vocês estão dispensados até o final do dia, até a noite. E amanhã eu gostaria que vocês se apresentassem até o hangar 48. Para os últimos detalhes da missão e para Boreas. Relembrando, não comam depois da meia-noite, pois vocês vão entrar em hibernação amanhã por causa do salto do hiperespaço. Ok? Sim, senhor. Dispensados. Sim, senhor. Beleza. Aí vou parar por hoje, aí vocês pensam o que vocês fizeram nessa noite, se quiser ver tudo. O nome do computador da nave tem que ser Alfred. Alfred? Alfred. Então tá, o computador da nave chama Alfred. E é um velho? É o Alfred mesmo? Ele aparece, o botão? É o velhinho. O computador do Stark? Stark? É o Jarvis. O Domino do Stark. É, o tem que ser o Alfred. Alfred é do Batman, né? É o do Batman. Então terminou a nossa primeira sessão, criação de personagem, Space Couture.